ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal, estamos começando aqui mais um Nominata 616, o nosso Nominata de junho, tá? E a gente teve uma mudança radical aqui na nossa programação por conta de uma triste notícia, né? No final de maio, a gente já sabia que estava muito doente, haviam pedidos de outros artistas, né? Tem um projeto que até faz campanhas, né? Que arrecada fundos, né? Para artistas que têm necessidade. E sabia que ele estava já num grau, assim, complicado, a saúde dele já vinha tempos, né? Fazia alguns anos que ele teve um derrame, salvo engano. E, enfim, foi mais ou menos no dia 25 de maio, acredito eu, se eu não estiver enganado. Pelo menos foi quando eu escrevi a matéria, né, que eu soube da notícia. E Peter David, né, um gigante dos quadrinhos, né, uma lenda da Marvel que vai ficar eternizada por suas histórias e que influenciou muita gente, principalmente quem começou a ler quadrinhos nos anos 80, feito eu, ou nos anos 90 até mesmo, né. Foi bastante influente. E a gente mudou, então, nossa programação, todo mundo foi de comum acordo pra gente fazer um tributo aqui a ele e falar sobre, é até difícil escolher, mas falar sobre uma das fases que a gente achou que em comum era a favorita da gente e que fosse curta, né, pra gente poder falar desse mestre e também fazer um pouco do que a gente faz aqui em nossos podcasts, que é esmiuçar, né, detalhar, tirar um pouco do que é a obra desse grande escritor. Então, pra me acompanhar aqui hoje nessa tarefa aqui, nesse In Memoriam, né, estão. Aqui é o Felga, a gente vai usar um pretexto triste pra falar de um grande momento dos quadrinhos da Marvel. Aqui é o Paulo, meu voto era pra gente falar de todo o Ruan do Hulk, do Peter David, mas o coveiro não deixou. Tinha que ser uns 5 podcasts. 5, pra fazer justiça. Olá, pessoal, aqui é o Cassiano e viva o SUS. Pois é, porque pouca gente sabe, né, mas assim, os tratamentos são extremamente caros lá, né, e isso era um dos problemas sérios que tinha pra se manter as condições de Peter David, né. A gente nem pode saber em detalhes, assim, se teve alguma falta em algum momento que acabou tendo. Ele morreu de um ataque cardíaco, né, era meio que esperado, porque ele tinha problemas de coração, tinha problemas circulatórios, né. E é custoso demais se manter, remédios, hospitalização e por aí vai. Mas enfim, eu não queria fazer esse podcast ser algo triste, porque Peter David era uma pessoa muito divertida. Ele conseguia transmitir nas suas histórias, pra uma época que até os roteiros eram muito fracos, né? Ele conseguia ter um destaque de criar tramas divertidas, de fazer diálogos perspicazes. Então, vamos tentar, porque era assim que provavelmente ele gostaria de ser lembrado, fazer uma coisa alegre nesse podcast. Então a gente vai gastar um pouco do nosso programa para falar sobre sua carreira de uma forma geral, e a nossa escolha aqui foi falar sobre o X-Factor dos anos 90. Só o X-Factor dos anos 90, tá? Porque o Hulk era a primeira opção sempre, o Paulo tá certo, só que não dá para falar sobre um podcast só sobre o Hulk do Peter David. A gente vai ter que um dia decidir que a gente vai maratonar, talvez em um momento, um ano comemorativo do Hulk ou qualquer coisa desse tipo, pra fazer um bem bolado sobre tudo. E também não dá pra falar sobre todo o X-Factor que veio depois, que também foram bastantes anos, né? Esse momento em particular que a gente vai pegar do X-Factor aqui, vocês vão ver, quando a gente resumir um pouco a história, ver que foi curto. São umas 20 edições, 20 e pouquinhas, mais alguns anuais, os crossovers que teve, né? Porque foi um momento também muito conflituoso pro próprio roteirista, que discordava de algumas direções que o editorial estava tomando, né? Mas ainda assim, apesar de curto, marcante, tá? Então vamos começar aqui falando um pouco do começo mesmo, indo muito longe na história do Peter David, com coisas curiosas, pelo menos pra mim, né? Metade da origem do Peter David é judia, né? A mãe dele chegou a trabalhar com, veja só, os criadores do DNA, né? O Watson e Crick. Não diz exatamente que era cientista, mas enfim, ele diz que o senso de humor que ele teve, que ele levou pra carreira dele, veio da mãe. E já o pai veio da Alemanha, né? É, e por conta da perseguição, o movimento antissemitista que tava acontecendo naquele momento, né? Ele tinha uma loja de sapatos, decidiu vender e foram imigrar para os Estados Unidos, né? E aí é que começa o aprendizado de Peter David com as histórias em quadrinhos. No começo foram histórias mais infantilizadas, né? Seja Gasparzinho ou Wendy. E o primeiro contato dele com uma revistinha em quadrinhos mesmo foi com Aventuras do Super-Homem, da DC. E demorou um pouco pra ele conhecer a Marvel, e acho que, porque inclusive os pais dele, que compravam gibi no começo, então ele começou a ler bem de pequeno mesmo, tá? Os pais que compravam gibi. Ficavam meio assustados no começo da Marvel, porque é diferente do, digamos, dos outros super-heróis, era um personagem tipo Hulk, que era um monstro, coisa que era um monstro, achava que poderia assustar ele. Então, Peter David começa a ler escondido algumas revistas, né? Mas aí parece que quando ele comprou o Quarteto Fantástico no All 3, né? É, que tinha um casamento do Reed e da Sue, é que os pais dele foram pra prestar atenção no gibi, olharam assim e meio que deixaram ele começar a colecionar todo o resto, né? E aí, enfim, ele levou uma vida meio que influenciada nisso, né? Então, basicamente, assim como a gente cresceu lendo coisas dele, ele foi crescendo coisas do Kirby, do Stan Lee, do Buscema, enfim, de todo esse pessoal aí que meio que deu origem à Marvel, né? E estava mais ou menos na era de prata, né? Da Marvel Comics. Em algum momento, claro, cada infância, e ele foi se mudando para várias coisas e foi... É, parte da vida dele foi bastante influenciada pela experiência de vida dele, né? Então, uma das coisas que ele atribui, inclusive, é que na época na Pensilvânia, uma coisa que marcou muito ele, é que ele sofria muito bullying na escola. E uma das causas do bullying dele é porque, por exemplo, um dos melhores amigos dele, que eu não sei se diz o nome aqui no resuminho que eu acabei lendo, né? Era gay. A toda a escola meio que atacava ele, enfim. Não existia sequer nenhum movimento LGBT na época de proteção, assim. E isso influenciou muito ele para que no futuro, como a gente sabe, que vai ter histórias muito voltadas para isso, principalmente quando estoura de novo lá pros anos 90, aquele de novo movimento anti-homossexualismo ligado à AIDS, né? A gente sabe que teve muitas histórias que o David foi lá e criou meio que para tocar nessa ferida assim e trazer umas visões mais progressistas da história, né? E esse lado dele, né? Mais humano, de olhar, digamos assim, as causas sociais, né? Meio que vai percorrer toda a carreira dele, né? Seja no que a gente sabe nas histórias do Hulk, que levou um lado mais profundo, mais psicanalítico da história, até a parte do X-Factor mesmo, que é o que a gente vai falar aqui, que também cita essas coisas, temas mais duros sobre anti-militarismo, guerra e por aí vai. Tudo isso você vai ver ao longo durante a história da escrita dele, toda a experiência de vida que ele teve, as suas influências são levadas pela escrita, né? Enfim, pra quem fica curioso assim, de como ele foi despontar na Marvel, ele não despontou direto como roteirista, vale ressaltar. Ele tentou no começo ser escritor de livros mesmo, né? Antes de ir pros quadrinhos. Diz que a primeira grande influência dele, assim, que fez ele querer seguir em frente, foi Stephen King, que ele foi levar um livro pra assinar naquelas coisas de autógrafo em livrarias. E aí ele foi contar pro Stephen King, né, que ele queria ser escritor. Ele é muito novo. O Stephen King diz que assina no livro Dança Macabra dele, né? Pra ele, tipo assim, boa carreira como escritor, né? Boa sorte, né? E aí isso meio que estimulou ele. Tinha outras influências também na época, né, que ele cita, que é o Arthur Conan Doyle, Neil Gaiman, Terry Pratchett. Ele não tentou uma carreira de escritor. Ele escreveu livro pra caralho. Sim, depois. Mas eu não cheguei lá ainda. Aí, enfim, só que não era jovem, não despontou, né? E aí, o primeiro emprego dele pra valer foi na parte editorial. Então, da parte editorial de algumas revistas, ele pulou pra parte de vendas na Marvel Comics. Então, o primeiro trabalho na Marvel Comics dele foi no departamento de vendas. No departamento de vendas, ele sempre tava querendo uma pontinha, né? De jogar uma historinha lá por debaixo, ó. Vê o que você acha desse roteiro, né? Dando umas empurradas. O primeiro, Dennis O'Neill, né? Que pegou o material dele pra analisar, mas fez cara feia, né? Dennis O'Neill tava, não sei se tava escrevendo o Cavaleiro da Lua junto, né? E ele falou assim, ó, o que você acha dessas ideias? Dennis O'Neill não deve ter gostado dele se intrometendo pra dar ideia, não. E aí meio que cortou ele. Mas, um outro editor, né, de outra revista, que acabou ficando amigo dele na época, Jim Owsley, né? Marca aí que Jim Owsley ninguém conhece, mas depois você vai conhecer quem é. Ele era editor do Homem-Aranha na época. E aí viu essa ideia do Peter David sempre tentando alguma coisa, por aí vai, meio que jogou uma primeira história pro Peter David, que eu acho que foi a edição 103, acho que foi isso, pelo menos que tá aqui, de Espetacular Homem-Aranha. E aí vingou a história, e aí ele encomendou mais, né, pra Peter David, que levou ao que a gente conhece hoje como o arco da morte da Jean Wolfe, né? Que são o quê? Umas 20 edições, Paulo? Acho que nem tanto, né? Deve ter um... 4. Acho que é 4 do arco, mas ele tem mais edições, né? Espetacular. Ah, ele fica, não, ele fica até perto do final do casamento. Ou até depois do casamento, ele. É. Ele tem 4, porque o arco é 4. O arco é 4. É da 107 a 110, mas ele fica mais um tempo lá. Ele também fica fazendo filim na mesa. E isso aí, meio que foi o despontar dele, só que aí criou um conflito entre ele e o próprio cara que deu a mão pra ele, que é o Jim Owsley, né? Que, de repente, na Marvel, houve começar um burburinho ou alguma coisa desse tipo, o pessoal achando que Peter David, na verdade, não escrevia as histórias e que era o Jim Owsley, né? Até então chamado de Jim Owsley, que estava empurrando as histórias e usando Peter David como um laranja, né? Praticamente a ideia de ghostwriter, né? De um escritor fantasma, né? E por aí vai. Só que havia, naquela época, havia desde sempre, né? Vocês até devem lembrar que o CBC Busque sofreu grandes penalidades por conta disso, né? Havia uma grande intriga na Marvel de que ninguém poderia... Não podia haver misturas. Quem era roteirista, era roteirista. Quem era editor. Então não podia ter misturas. E aí começou a surgir um burburinho, uma falsa informação de que, na verdade, o David não escrevia e que era o Jim Owsley que escrevia as histórias. Acabou que isso acometeu a demissão do Jim Owsley, que praticamente se prejudicou a carreira dele por um bom tempo, por bons anos, né? E aí, enfim, Peter David continuou, porque há de se provar, é você que escreve, vamos ver se você escreve mesmo. E aí foi que Bob Harras deu pra ele o Incrível Hulk, né? Que é um run que ficou por quase 12 anos, né? Se você tá curioso pra saber quem é o Jim Owsley é ninguém menos do que o Christopher Priest. Só que ele pegou um dos nomes lá, alguma coisa desse tipo, ele praticamente assina o Priest, praticamente é uma alcunha dele. Então o Christopher Priest, que praticamente pavimentou o Pantera Negra como a gente conhece, e só voltou a trabalhar na Marvel anos e anos depois, né, já no Marvel Knight, né, é o mesmo editor que o Jim Owsley, né. Bom, enfim. Voltamos pro Peter David, né? Porque isso acabou criando um problema pessoal entre os dois, né? Mal resolvido, acho que até os últimos dias. O Hulk do Peter David se tornou uma sensação. Tava vendendo muito. Por quê? Porque ele começou a tratar a coisa com aquela profundidade e dando tons de psicologia na história, né? Então, primeiro começou, claro, com o Hulk tendo aquelas disfunções de personalidade. Teve a fase do Hulk cinzento que ele escreveu, então ficou como se fosse aquela coisa, tipo, dependendo do que aparece aí, é uma personalidade do Hulk. Né? Desenvolveu aquela história de ter um trauma de infância relacionado ao pai que batia nele, né? Que tinha um trauma da infância, teve aquela ligação com o Brian Banner, né? Que aí virou uma vertente interna dele, do Hulk mais forte que tinha, aquele Hulk mais monstruoso interno que ele tinha que sempre brigar. Tem o Hulk professor, que todo mundo gosta, todo mundo adorava. Hoje em dia é criticado aí pra quem vê no cinema, né? Fecha a cara com o Hulk inteligente, mas é uma fase muito divertida do personagem, né? E aí, uma série de personagens coadjuvantes que a gente vai conhecer nessa fase, né? Ele traz de volta o Rick Jones, encaixa a Marlowe, traz depois de volta a própria Betty, na fase do Hulk professor, já começa a trabalhar com aquele grupo, que a gente vai falar um pouco aqui, né? Do Panteão, que é como se fosse um grupo paramilitar, de interferências em regimes autoritários pelo mundo, e que cada personagem tinha o nome de um semideus, né? Acho que é semideus, Paulo? Ou é um humano mesmo? É um semideus, né? Não lembro. É variado. Tinha deuses, titãs. É. Era muito variado. É porque eu me lembro mais que era mais Perseu. Personagens da mitologia grega, né? Isso. Cada operativo tinha um codinome que remetia a alguém da mitologia grega, mais especificamente da Ilíada e da Odisseia. Da Ilíada ou da Odisseia, né? E tinha um chefe misterioso por trás, né? E por aí vai. A gente pode até falar um pouco mais aqui, que a gente vai ter uma pincelada nisso em algum momento aí, né? Esse grupo era o Panteão, né? Enfim, marcante. Depois teve histórias mais complexas, uma minissérie marcada até hoje, que é o Futuro Imperfeito, que traz o Maestro. Enfim, se eu for citar aqui coisas, eu vou gastar minutos e minutos, que tem muita coisa dessa fase. E Peter David foi ganhando mais e mais e mais espaço, cada vez mais, né? Durante boa parte do andar da carruagem dessa fase aí do Hulk, né? Quando chegou perto dos anos 90, começo dos anos 90, ele foi chamado pra trabalhar na linha 2099, né? Em que criou o Homem-Aranha 2099, personagem mais icônico até hoje dessa linha. E por outro lado, foi chamado pra linha dos X-Men, quando viu que X-Men vendia que nem água, pra trabalhar com uma das equipes alternativas, né? O X-Factor não ia ser mais o X-Factor com aquele grupo original, e aí ele teve meio que carta branca, entre aspas, pra escolher quem ele quisesse e colocar no grupo e se divertir. E dá o Tom, que é um Tom muito divertido, acho que a revista, eu até comentei com os meninos, né? O Hulk era divertido sim, mas o Hulk tinha muita coisa a se pensar, ele tem muito tema, temas até pesados, né? Acho que até hoje a gente lembra, né? Eu falei que as experiências de vida dele marcam muito das histórias. Eu acredito que foi a primeira pessoa que morreu de AIDS no gibi, foi o sobrinho do Falcão, que é o Jim Wilson, né? Que chegou a ser companheiro do Hulk por um curto período de tempo, aparece aqui na história, coloca essa morte dele triste, e que o Jim, de alguma maneira, acho que tenta provocar o Hulk pra ver se valeria a pena ou não dar o sangue pra ele, e o Hulk, ao mesmo tempo, fica preocupado se aquilo vai matar o Jim ou não, ou se vai criar um novo monstro, e não quer mais criar monstros com o sangue dele, né? Então, ousadias extremas, assim, pra época, né? E uma época que vale ressaltar, né? Como eu falei, havia todo o preconceito em cima da doença. Bom, tanto nessa época dos anos 90, com X-Factor, com 2099, o Hulk também já tava começando a largar a mão, né? Começou a ter intrigas com vários setores do editorial, né? Do 2099, ele brigou, acho que alguém de cima, ele porque brigou, demitiram o editor dele. Demitiram o editor de toda a linha 2099, isso. E não só ele, mas todos os escritores saíram em protesto. Em protesto, exatamente, mas por conta que demitiram o Joey Cavalieri, né, que era o editor na época, ele ficou puto e saiu. Já do X-Factor, ele saiu porque excessos de crossover. Então, quando começou a debandeira de crossover pra cima e pra baixo, o Peter deve ter um cara que quer costurar a sua história, fazer a sua própria história. Quando dão isso pra ele, ele fica. E ele vai longe. E aí a gente vai discutir isso aqui nesse podcast, mas a gente vê que ele não fica muito satisfeito e sai rápido, né? E o Hulk, acho que mais ou menos nessa época também, já tava com o Hulk professor. Não, saiu lá pra 1999. Ele saiu depois do massacre. Foi depois do massacre? Sim, bem depois do massacre. O Hulk ficou porque ele tinha mais posse, ninguém mexia no Hulk dele, né? Pra ter uma noção, Coveiro, ele ficou até, eu acho que o final da Premium aqui no Brasil. Só foi ser trocado depois pelo carinha lá que a história virou tudo, quando ele voltou, virou tudo sonho. Mas aqui no Brasil foi, pegou praticamente os anos 90 inteiro ele. Bom, vale ressaltar que mais ou menos nessa época dos anos 90 é que ele começou a flertar com o outro lado, com a distinta concorrência. Vale ressaltar que nessa época ele não era exclusivo, né? Eu acho que nem havia ainda esses contratos de exclusividade. Acho que esses contratos de exclusividade foram surgir mais quando o Bob Harras entrou para garantir certos artistas e por aí vai. E aí ele começou a trabalhar com alguns títulos da DC, ao mesmo tempo que trabalhava com a Marvel, por exemplo, no caso do Hulk, né? E foi um dos responsáveis por fazer um dos crossovers do Marvel vs DC, né? Foi ele e o Ron Mars que fez o Marvel vs DC, não foi isso? Que é mais ou menos assim, eles, na prática, eles escreveram em dupla. Na teoria, no crédito, tá dizendo que ele fez as ímpares e o Romário fez as pares. Sim, basicamente eles conversavam certamente, tá? E enfim, tem títulos também marcantes do lado da DC, né? Enfim, vou deixar pro Paulo aí falar um pouco aí, porque ele é mais versado, né? Há quem diga que o Paulo é o DCnauta infiltrado aqui do Inominata 66, né? Vou dar uma rasteira no Paulo, vou passar na frente e só destacar que esse momento... O DCnauta dedicado. Esse momento do Peter David na DC, ele inclusive está sendo publicado hoje no Brasil, né? Temos o Aquaman na Panini e a Supergirl, que eu nem sabia que ele tinha ficado tanto tempo na Supergirl. Eu sabia que ele ficou bastante tempo na Aquaman, sabia que ele tinha escrito Supergirl, mas não sabia que eram tantos volumes. Dizem aí que vão ser 8 volumes daqueles encadernados que estão saindo agora. E também teve a Justiça Jovem, um desenho que tem lá na HBO Max, agora a gente nunca sabe o nome que vai ficar esse streaming aí, né? Mas aquele desenho ali, Justiça Jovem, que é muito bom, por sinal, surgiu de uma revista em quadrinhos do Peter David. Basicamente é o que o Cassiano falou. Ele é, digamos, um anti-Varian Ellis. Ele não pega uma revista, faz um ar e depois se vira pros outros roteiristas. Não, ele pega um personagem, ele vai ficar com o personagem até o editorial chutar ele ou até ele sair no tapa com alguém lá do editorial. Ele se mantém na, história. Com Aquaman foi isso. Ele primeiro, ele escreveu a origem pós-crise do Aquaman, até tentou lá modernizar, fazer o Aquaman usar azul. Inclusive é o que até a origem lá do uniforme maluco, uniforme sem sentido que ele usa no segundo filme. E em 90 ainda, quando tava quase só na Marvel, ele fez a minissérie. Depois, quando mandaram reformular, aí ele fez a minissérie O Tempo é a Maré, que é onde o Aquaman perde a mão. E aí em 93, 94, aí que com o sucesso dessa minissérie, que aí permitem lá ele escrever que o Aquaman, se convenha, menos exatamente o personagem que tinha mensal. Pra você ter uma noção, depois que a crise foi em 86, ele foi ter uma mensal em 93 com o Peter David, daí tu tira como é. E ele reformulou o personagem. Tudo que a gente vê do filme, o Aquaman, dos desenhos animados da Liga da Justiça, é o Aquaman que o Peter David fez. Foi quem transformou o cara daquela piada dos super amigos num personagem mais badass, com um gancho na mão e tudo mais. Posso até estar errado, mas na minha cabeça, na minha cronologia pessoal, eu penso que o Peter David deu uns ares de Namor pro Aquaman. Aquela postura que o Namor sempre teve de questionar a humanidade, aquela postura de monarca, eu acho que o Peter David trouxe isso um pouco do Namor pro Aquaman. Pelo menos é a maneira como eu vejo. Ele transformou o Aquaman no babaca? Não era um babaca. Tava quase beirando o ecoterrorismo em alguns momentos, mas era sempre em favor da vida marinha. Não era que nem o Namor. Inclusive, nessa mesma época, o Namor tava com o John Byrne. Então, podia até ser uma briga lá, botaram o Aquaman pra ver se bate com o Namor do John Byrne. Uhum. Ele ficou umas 50 edições, aí ele brigou com o editorial resolveu botar o Eric Larson lá pra fazer piada com o Aquaman. Depois, com a Supergirl nessa época, ela não era a Supergirl Kara Zor-El, ela era uma coisa que nós podemos chamar de problema cronológico do caralho, e era uma vida protoplasmática de outra dimensão, de um universo compacto, clonada da Lana Lang, e tinha as memórias de uma posta-prima do Super-Homem. Era mais ou menos isso. Nossa. Chamada Matriz, porque não podia ter outra kryptoniana. Aí o Joe Byrne inventou isso. Aí ele conseguiu dar um jeito de transformar esse treco num personagem viável. E nessa época ele tava querendo brincar muito de Vertigo, então o começo, que inclusive a Panini já lançou 3 encadernados, já prometeu o quarto, que é com o Gary Frank, tem bem uma pegada de semi-Vertigo ali, é um, digamos, terror pra censura livre. Então é, assim, vale a pena também. Ele ficou as 80 edições do título, só quando o Jeff Loeb quis trazer a Kara Zor-El de volta, que cancelaram o título e mandaram ele se livrar da personagem. E teve a Justiça Jovem também, que ele criou os personagens, eles eram a nova geração dos sites dos anos 90, que não tinham se conhecido ainda, que era o Robin, o terceiro Robin, o Superboy e o Impulse. Ele criou a equipe, criou todo um legado de humor pra ela. Aí mais uma vez também em 2002 ou 2003, DC resolveu que queria fazer, confundir eles com os Titãs adultos, pra fazer uns novos Titãs. Aí cancelaram a revista e mataram metade do pessoal pra criar aquele drama. E desde então acho que não tem mais revista de Justiça Jovem com esse nome. A adaptação que foi feita nos anos 90 é uma adaptação só em nome, porque Titãs acabou meio colando muito naquela equipe com aqueles 5 personagens que todo mundo, quando pensa em Titãs, pensa hoje. E depois disso, em 2000, esse era por volta de 2002, 2003, ele teve uma briga com o maior dos vilões da DC, chamado Dan Didio, que é careca. Aí ele deve ter chamado Dan Didio de careca, o Dan Didio nunca perdoou ele, e ele saiu da DC, saiu brigado mesmo, daquela briga de não escrever mais nada. E o Dan Didio, ele proibiu que fizessem relançamento de que o Peter David tivesse escrito na DC. Então só foi sair depois que o Dan Didio foi demitido em 2021 e foi permitido fazer relançamento da Supergirl, do Aquaman, da Justiça Jovem. E assim, personagens criados pelo Peter David ou não podiam aparecer ou estavam mortos. Não era isso, não era só escolha do Peter David. Todo mundo que saiu brigado com o Dan Didio fez isso. Mark Wade ficou quase 20 anos sem ter nada do Flash dele lançado, só foi lançado depois que o cara foi demitido, isso com a série do Flash passando. Então daí você tira como era. Então, basicamente, É isso assim da parte de DC dele. E uma coisa que eu só gostaria de mencionar aqui, o Coveiro, ele tem um ódio mortal do novo universo da Marvel, mas o Peter Davis também, ele... Como ele era um novato, era muito barato, então era o que dava pra pagar lá no novo universo Marvel. Aí ele foi fazer alguns filmes de alguns personagens lá, aí, incluindo o Merc, que ele escreveu as primeiras edições. Esse Merc que era basicamente o Justiceiro dos Pobres. E, por fim, ele acabou se apegando a um personagem lá chamado Justice. Esse Justice, ele escreveu o Justice até o novo universo ser cancelado. E ele gostou do personagem que saiu levando ele pra outras histórias. Não é que eu tô boicotando nada do que ele tá falando, gente. Pelo amor de Deus, assim, é muita coisa. Eu não vou falar em cada detalhezinho aqui, porque senão o resto do podcast não anda, tá? Mas assim, só pra citar o Paulo, ele também escreveu vários quadrinhos e também livros de Star Trek, por exemplo. Ele fez também pra Dark Horse, ele trabalhou, não sei se ele criou, um tal do Spy Boy, trabalhou com Buffy, trabalhou com vários personagens ao longo desse tempo, porque ele principalmente era freelancer, né? Ele nunca chegou a pisar firme, só quando tava no final da carreira dele que ele ficou mais pro lado da Marvel, porque enfim, já tava numa outra geração de escritores e aí a Marvel sempre mantinha o Claremont, o David, essa galera ali da que fez bastante sucesso nessa época dos anos 90, mantinha com algum título, né? Anos 97 aqui, final do Heróis Renasce, começa a voltar, ele escreve a minissérie do Retorno dos Heróis e assume outro título nos anos 2000, quando já tava tendo aquela revolução dos quadrinhos da Marvel, né? Enfim, com o editorial do Joe Quesada e por aí vai. Escreve o Capitão Marvel, não o Capitão Marvel original, mas o filho dele, que a gente conhece, que é o Genis Vell, e escreve uns dois volumes disso, assim, que são marcantes, são sucesso. Por mim, se bem que eu queria fazer toda a época do Capitão Marvel, do começo ao fim, né? Em algum momento desse podcast vai começar do começo ao fim pra falar isso com esses meninos. Mas por mim também era uma fase que eu queria ver muito, né? Pouquinho, pequenininho, com a fase do Genis Vell, muito divertido, né? Também escreveu uma minissérie do Quarteto Fantástico com a história de origem do Reed Richards. Eu tô citando isso que o Paulo vai ter um ciricutico e eu lembrei disso agora que eu tenho essa minissérie comprada do original. Quando eu fui nos Estados Unidos, eu comprei uma série limitada. Paulo, eu vou mostrar pra você que é grande fã do Reed, depois que eu terminar esse podcast, eu vou mostrar aqui essa minissérie, tá? E aí, enfim, ele vai e volta pra DC também, escreveu um pouco do Fallen Angels, né? Que é uma minissérie aí que curtinha, nos anos 2000, então talvez ele tenha voltado em algum momento aí, Paulo. Escreveu Tartaruga Ninjas, escreveu pra IDW, minissérie não só da Buffy, mas também escreveu do Angel, né? Que virou série de TV. Enfim, mais recentemente, no meio dos anos 2000, você deve lembrar que ele escreveu de novo Homem-Aranha por um título próprio, aquele O Amigo na Vizinhança ou Homem-Aranha. Ficou marcante aquela série do Homem-Aranha o Outro, né? Que virou um crossover entre histórias que na época o Straczynski também escrevia, que deu um ar mais totem, de aranha totem pro Peter, né? Vocês devem lembrar, né? E criou outras variantes do Homem-Aranha também, né? Ele criou uma nova versão de Homem-Aranha, que não é o 2099, que era um Homem-Aranha do futuro, que eu não me lembro agora qual era, o 2011, alguma coisa assim, Paulo. Enfim, que era um outro Homem-Aranha mais high-tech das histórias dele, ficou marcante, né? Esse é o 2100, acho que é 2111 mesmo. É uma coisa assim. Só que ele já tinha aparecido no crossover lá nos anos 90, e ele aparece no filme. E ele é dublado pelo Rui Humberto Ramos. Bom, e aí, só porque o tema da gente é X-Factor, a gente vai falar aqui, vale ressaltar que ele volta pra trabalhar com o X-Factor, primeiro com a minissérie do Madrox, que é um personagem que você vê que ele reformulou do começo ao fim, e aí ele volta a escrever o X-Factor por muito tempo dessa vez. Dessa vez deixaram ele, eu acho que deve ter umas quase 90 edições pra 100 de X-Factor, que ficou aquele negócio, mas o título vende pouco, porque continua e por aí vai. E sempre se questionava isso na Marvel, a gente já tinha internet, então ficava sempre na berlim do título. E eu acho que o editorial sempre falava que o grande diferença do X-Factor pra outro título é que ele é um título uniforme. Então, às vezes, pra Marvel, não é só se vende bem. Você pode vender bem as primeiras edições e ter uma queda muito drástica depois. Ou ter títulos que oscilem. Vai e volta, vai e volta. E aí, o X-Factor dele, que mexeu com vários personagens, né? Ele traz agora a Siren, traz o Richter pra trabalhar, tem o Madrox de novo. Enfim, acho que a Honey também volta em algum momento, enfim. É um título que ficava estável. Isso era a Layla, né? Isso, a Layla, que era aquela mutante lá que sabia de tudo, né? E é um título, por que que ele vingava? Era um título que era estável, então sempre tinha vendas iguais. Então a Marvel não tinha problema de retenção. Os donos de loja sempre encomendavam a mesma coisa, a Marvel meio que calculava ali a coisa ali, então conseguia pagar o Peter David e manter o título sempre firme lá. Foi assim por um bom tempo, e só o negócio deu errado, acredito ou não, quando inventaram de, na linha acho que da nova Marvel, daquela novíssima, inventaram de criar o All New X-Factor, botaram um Gambit no meio com roupas amarelas, umas coisas assim meio esquisitas com uniformes, e aí isso meio que desagradou o público, as vendas foram bem piores do que o título anterior, e aí cancelou, e aí ficamos sem X-Factor. A estratégia de marketing lá, não sei quem era na época, eu acho que já era o... O Alex Alonso? É, o Alonso. A estratégia do Alonso da novíssima Marvel, acho que era dele, né? Não rolou, né? E aí isso desandou o título. David ficou meio afastado, mas escrevendo outros títulos por aí, escrevendo livros, adaptações de TV, escrevia muitas adaptações de filme, muitas. Do Homem-Aranha 2, Homem-Aranha... E jogos, não esqueça os jogos. Isso, jogos, enfim, muitas coisas, muitas. Eu não vou conseguir falar sobre tudo, tá? É, mais recentemente, mesmo ele tendo tido aquele derrame que já foi mais tipo 2010 e diante, ele voltou de alguma maneira e continuou escrevendo. Escreveu o Aranha Escarlate, né? Acho que logo depois daquela saga do clone lá, deram um pouco do Aranha Escarlate pra ele. E começou a escrever algumas daquelas histórias que a Marvel tá trazendo recentemente com escritores muito mais antigos, que são minisséries de retroativas pra época, né? Você deve ter visto já que eu chamo o Chris Claremont pra escrever uma história da época do Wolverine com a Kitty Pryde, uma história do Demolidor com o uniforme negro, aí chama o Digis, como é o nome daquele escritor do Demolidor? Digester. E aí o David começou a escrever sobre o simbionte Homem-Aranha, né? E sobre o Maestro também, que são personagens que marcaram ele, né? E até acho que ano passado, se não foi ano passado, foi 2023, tinha minisséries do Maestro por aí. Então, de alguma maneira, mesmo ele estando muito mal de saúde, ele tava lá, trabalhando porque ele precisava, né? Paulo me lembrou aqui, antes da gente gravar esse podcast, que ele terminou viúvo, né? Então, enfim, nos últimos dias da vida dele foi bem sofrido mesmo. É a segunda esposa dele, né? Que eu acho que era... Você fala pra mim que era o Caitlin o nome? Caitlin. Caitlin, né? Já tinha falecido e então ele tava só com apoio de amigos mesmo, né? Mas ainda assim, você via que tava ativo e as minisséries tinha público sempre, era um nome muito marcante, tinha muito da marca pessoal dele. Só a título de experiência pessoal, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. No começo, eu falei até pros meninos, nossa, o Peter David, ou ele não entendeu nada do meu inglês, ou ele, depois eu fiquei pensando, é o escritor que, por fora, ele deve ser muito tímido. Porque eu fui mostrando pra ele, enfim, eu tava na época que eu, inclusive, fazia aqueles trabalhos pra Fast Comics, por aí vai, e tava até chamando potenciais pessoas pra vir pra cá, né? E aí eu via que ele ficava muito travado, assim, me olhando e tal, a respondia, falava baixo, não sei o quê. Eu falei, nossa, enquanto outros escritores, feito o Fábio Nicieza, o Mark Teixeira, que era o desenhista, o Nick Spencer, me trataram com toda a folia, né? E ele ficou naquela, assim, não parecia ser o Peter David que a gente conhece, brincalhão. Mas é aquela coisa, né? Pra às vezes você ser engraçado, você precisa ser engraçado no papel, nem sempre você é tão extrovertido. E ele me parecia ser meio introvertido um pouquinho. Mas na hora, assim, pra mim foi uma boa experiência. Pedi pra ele assinar algumas coisas, claro, assim, e tinha guardado pra mim. De muita lembrança, porque é realmente uma fase muito marcante pra mim. Falei demais, deixar vocês falarem um pouco aí sobre o que vocês têm de marcante aí da história de vocês com o David, e a gente começa a parte 2 do nosso podcast daqui a pouquinho. Eu acho que é um escritor que sempre trouxe boas histórias. A gente até chegou a falar um pouco, né, de algumas histórias do Peter David, quando a gente falou de Wolverine, né? A gente pegou uma outra história, né, do personagem. Tava até vendo aqui que ele tinha escrito, né, que saiu aqui no, acho que numa das sagas de Wolverine, aquela Run da Terra, né, que ele já, se eu não me engano, acho que foi o primeiro contato que ele teve com a Lupina, né? Enfim, assim, as histórias eram muito boas. Basicamente toda a fase do Hulk é um clássico que a gente vai precisar abordar mesmo um dia, porque acho que basicamente o que se tem do personagem hoje é o que tá nessa saga. E cara, a gente até vai falar tal, mas a fase do X-Factor dele é uma das melhores coisas que já foram escritas, cara. É um run muito curto, né, devido a essas questões editoriais, né, a gente até vai abordar, pô, tinha a cada 5 edições já tava entrando num crossover, né, os mutantes, né, mas esse run dele, esse primeiro run, né, que ele reconfigura todo o X-Factor, é muito bom, cara, é uma experiência muito bacana mesmo de se ler, acho que já saiu até um encadernado disso, acho que vale muito a pena correr atrás, que é uma fase muito boa, e também quando ele volta pro X-Factor, né, no meio dos anos 2000, acho que 2006, 2007, né, ele volta, né, pro X-Factor, transformando a agência de investigação e tal, e todas aquelas coisas. Cara, se tem assinatura aventura do Peter David, vale muito a pena ler. Tá por 92, né? 92, 93, quando eu comecei a colecionar quadrinhos, né? E aí eu já tava aos pouquinhos descobrindo quem eram aquelas pessoas que faziam as histórias, né? Então eu tava começando a prestar atenção naqueles créditos ali. Eu gostava muito, eu peguei desde do número 1 do Homem-Aranha 2099. E aí ali, acho que, se eu não me engano, acho que foi ali que me chamou a atenção pela primeira vez o nome do Peter David. E eu já percebi ali, bem novo, bem guri, já percebia que quando não tinha o nome dele na história, não é que a história fosse ruim, mas a história não tinha aquela mesma qualidade, não tinha, não era tão boa. Então eu acompanhei toda a fase de 2099 dele. Depois ali, nos anos 2000, quando ele retornou para a Aranha, eu colecionei também boa parte, aí já adulto, óbvio, né? Esse X-Factor eu tive a sorte de acompanhar na época também, porque na época eu fui presenteado pela minha mãe com uma assinatura da Abril, então eu tinha a sorte de poder ler o Hulk do Peter David e ler o X-Factor do Peter David. E paralelo a isso, eu também já acompanhava a Liguinha, que saía também pela Abril. Então eu já tinha uma certa noção, assim, de humor em super-herói, pela Liga do Giffen e do DeMatteis. Mas o Peter David aqui, ele, com o X-Factor, ele fazia um humor diferente. Eu não vou dizer nem melhor nem pior, mas um humor diferente, assim, sabe? E com mais ação do que na Liguinha e com uma pegada mais séria, que a gente até pode falar aqui, porque por baixo desse humor, ele tratou de temas importantes. Então eu concordo com o Felga. Esse X-Factor aqui, esse primeiro dele, o segunda fase eu não li, né? Mas esse que a gente vai falar hoje, realmente é uma das melhores coisas que foram escritas na Marvel. Ainda tem coisas do Peter David que eu ainda não consumi, né? Por exemplo, o Capitão Marvel dele eu não li a respeito, dizem que é muito bom. Ali na DC eu não li nada da Supergirl, do Aquaman li bem pouquinho, mas Homem-Aranha 2099, X-Factor e Hulk, eu consegui acompanhar bastante, me fez gostar muito do e confiar quando tem a assinatura do Peter David. É, cara, eu gostava muito do Peter David também. Eu li o pouco que saiu daqui do Aquaman, da Supergirl, eu li. Infelizmente só saiu o começo da Justiça Jovem. É, eu soube que ele fazia também alguns trabalhos pra Marvel, mas eram personagens que eu não gostava, tipo Hulk. Aí eu nunca cheguei perto. Mas do Homem-Aranha 2099 você gostava? Porque era uma novela mexicana da primeira qualidade. Tá boa. Inclusive a gente falou isso do... Com nomes mexicanos. Não, porque eram mexicanos. Inclusive o uniforme mexicano. E só faltava ter a música tema da Maria do Bairro tocando em algumas horas lá. E tem reviravoltas mexicanas. Vale muito mais a pena. Assim, ler o Homem-Aranha 2099. Inclusive, o pessoal fica reclamando que não parece muito com o personagem do filme, mas foi bem acurado com o filme, a personalidade dele. Que ele não era o santo que o pessoal tá ficando sem ter lido, não. Paulo falou do Homem-Aranha 2099, era a minha segunda opção, tá? Mas é muita coisa também do Homem-Aranha 2099. Aí talvez ficasse pouco tempo pra falar sobre o Peter David em si, e eu queria escolher a coisa mais enxuta que tem, tá? Então vou falar do X-Factor aqui. Ele entra na edição 70, né? A edição 70, ela serve como um epílogo da saga anterior, aquela arco de histórias que o Legião toma a Ilha Mui, né? Saga da Ilha Mui. Não era o Legião, era o Rei das Sombras. Ah, era o Rei das Sombras, verdade. Mas ele usou o Legião, não foi? É porque o Legião e a Polaris eram os principais meios lá do cara pra ter poder. Ah, é verdade, exatamente. Enfim, tava dominando todo mundo, né? E aqui a gente tem com o epílogo, né? Que o pessoal tá tentando acordar o professor Xavier, que ele tava, enfim, mais pra lá do que pra cá. Tava todo mundo se reunindo, esperando na Ilha Mui. Esse epílogo aqui não é o X-Factor novo que ele tem. É meio que uma porta de entrada pro novo X-Factor. Vale ressaltar que o X-Factor antes era com os X-Men originais e era, enfim, boa parte foi escrita pela Louise Simonson, né? Até ela sair. E aqui, quando o Peter David assume isso aqui, que essa edição 70 é como se fosse uma porta de entrada pro novo X-Factor dele, ele aproveita alguns personagens que estavam nessa Ilha Mui que ele queria trabalhar. Então ele pega o Guido, tava lá, também manipulado, né? A Polaris, e sempre esteve lá, sempre, desde aquela época, enfim, que era a Ashpone da Moira, né? A Moira, pra lidar com o laboratório dela na Ilha Mui, pra cuidar da Ilha Mui todinha, precisava de pagar um salário, mas ter 200 homens. Então ela tinha um homem múltiplo, né? O Jamie Madrox, pra trabalhar pra ela lá. Aqueles mutantes que, desde a fase lá do Roy Thomas, que não eram usados, a princípio estavam tudo lá na Ilha Mui. Pois é. Isso aí já era o plano da Moira X. É, sim. Então a gente tem, na verdade, mais da metade do X-Factor já tava ali, prontinho pra ele. Então ele já foi salpicando nesse edição 70 aí, enquanto trabalhava essa história do Xavier voltar, né? Ele já trabalhava ali, colocou a Valerie Cooper conversando, botando uma interação entre o Guido e a Polaris e botando o Madrox aparecendo e todo preocupado lá, né? Já fazendo um tom de piada, né? A outra parte do gancho vem de outros personagens que eles ficaram de fora desde a época da saga do programa de extermínio, que é o Alex e a Lupin. Filipina. Então a edição 70 pra mim é só um pulo, né? Um pulo pra começar. E aí na 71 é que a gente tem o All New X-Factor. Isso aí fica praticamente da edição 70-71, vai, até a 89, quando ele fica e já começa a ter os problemas editoriais. E aí pra terminar o último arco dele, o Lobdell ainda assume Cindy rapidamente, tá? Então tem mais dois anuais e é basicamente isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Então começa aí com o Paulo falando aí como é que se montou essa equipe maluca aí. É, vamos começar da parte que o Coveiro não quis falar. E eu tô dando pra você falar, Paulo. Como não quis? Não, calma. Como é que tava a situação? É, o Gene Lee já tinha saído da Uncanny, que fazia duas edições, que tava lá se preparando pra... Duas ou três edições já tava se preparando pra desenhar a X-Men 1. Então tinha pra fazer aquele spin-up dele, demorava um bocadinho. E essa saga da Ilha Mui foi pra... Na prática foi pra encerrar a fase do Claremont. Aí o Gene Lee pegou todos os personagens dos X-Men que ele achava legais e criou a X-Men dele. Os X-Men que estavam lá, mas que tinham sobrado, aí ele deu pro Wilson Portas fazer a Uncanny X-Men, que era Jean, Tempestade, Colossus, que eram os personagens que ele não queria. Aí o editorial falou: ah, enquanto isso, o Rob Liefeld tinha terminado os Novos Mutantes 100 e tinha criado a X-Force também. E tava todo mundo vendendo milhões nessa época. O editorial chegou assim: ei, mas sobrou aqui a X-Factor. A X-Factor era a equipe dos X-Men originais. Vai, sobrou aqui a revista. Aí o Wolverine falou: não, coloca aí qualquer um, chama aí o Peter David, esse outro cara aí, e põe os restolhos aí. Ah, mas quem é esse Guido Carasonera? Nem tem nem nome de herói. Madrox, não tem nem nome de herói. Ah, mas coloca aí a Polaris e o Destrutor. Mas o Destrutor não tava lobotomizado lá na coisa? Tá, dane-se, ninguém se bota com o Destrutor mesmo. Aí, ou seja, o cara ficou a sobra da sobra da sobra. Assim é que é bom, pô. Peraí, é com essa galera que eu vou ficar? Sim. E eu tenho que competir com essa galera que tá vendendo milhões? Sim. Aí ele fez a solução liguinha, que é: ah, então eu não vou vender no Blockbuster, eu vou vender nas piadas. E praticamente ele transformou a X-Factor numa sitcom governamental, que é o Parks Recreation, e anos antes de Parks Recreation ser lançado. Era basicamente a equipe mutante e sitcom. Começa lá já com... Ele já tinha na edição anterior feito a Val Cooper chamar o Guido e a Polaris e o Madrox. Aí a Polaris já tava: ah, eu vou encontrar meu ex-namorado, será que a gente vai estar junto? Enquanto isso, o Destrutor lá, Genosha, tava nem aí pensando nela, tava mais pensando: ah, o Professor Xavier, ele tá mandando eu ser X-Factor, então eu vou. Aí a Lupina vai junto porque o pessoal lá de Genosha tinha colocado alguma coisa nela que fazia ela ter que ficar seguindo o Destrutor pra tudo quanto é lado. É, mas na verdade a gente não sabia disso. Mais pra frente, né? Agora é mais uma apaixonite adolescente, né? É, o que a gente imagina toda vez é como apaixonite adolescente e que ela tem, tá nos hormônios à flor da pele, né? Porque ela reage, qualquer um que chegue perto ou que vá ferir o Alex, ela sai rugindo e afasta, porque nem um cachorro bravo, né? Provavelmente ele era o Peter David tentando fazer ela ficar o mais diferente possível da feral da X-Force, que é uma cópia dela completa. E por sinal, os desenhistas todos acharam que ela tinha que ficar igual a feral, né? Porque basicamente... Vale ressaltar, né? O Paulo falou que ele vendia milhões, o Peter David pegou o Larry Stroman, que na época era meio polêmica a arte dele. Hoje em dia a gente tá mais aberto a ter uma arte mais estilizada feito ele. Mas convenhamos que fugia muito daquela época dos anos 90, que vai, quem é que vende? Quem vende Jim Lee, todo mundo vai desenhar parecido com o Jim Lee. Querendo ou não, deu certo pro Tom Comic, né? Eu achava terrível aquela arte. E essa questão da Lupina, eu me lembro que quando eu comecei a ler, eu achei muito estranho, porque eu não peguei a fase do programa de extermínio, né? Eu peguei ali a partir da Ilha Muir, e eu tinha a lembrança da Lupina dos Novos Mutantes. E eu não lembrava, eu disse: cara, mas o que aconteceu com essa guria? Por que ela tá vidrada no Alex desse jeito? Já começa com a piadinha lá do X-Factor, todo mundo lá fazendo aquelas suas piadinhas de sempre. O Mercúrio aparece também, como sempre, lá bem PNC, né? O tempo todo. Aí ele tá com problema na super velocidade dele, aí ele desmaia, aí nisso o Portão olha assim: na dúvida, ocupa a sociedade. E ele começa já também a fazer um monte de frase de efeito lá que ele não quer explicar, tipo, Glonk, ou... Não, eu prefiro ser chamado de geneticamente alterado. Até eu fiquei na dúvida aqui, como é que ficou na Panini esse Gense Cassiano? Cassiano, como é que era o nome? Na Panini ficou Def Gen. Eu acho que isso é diferente do que a Abril fez, viu? A Abril não chegou a fazer algo assim, não. A Abril foi melhor, a Abril foi geneticamente complexos ou GCs. É, faz mais sentido. Faz mais sentido dentro do contexto que o. É, que eu achei meio Guido feio. Coloca, aí, né, a piada. Assim. Até porque o próprio Peter David faz disso uma piada. Porque acho que tava começando aquele negócio de que existem termos certos pra chamar as pessoas, não sei o quê. E o próprio grupo fica puto, porque o Guida que coloca isso numa entrevista ao vivo lá, o Alex fica puto, porque. Pra que eu tô com vergonha de chamar de mutante? Quem inventou que a gente tá com vergonha de ser chamado de mutante? Não existe isso. Mas aí o Guido meteu essa. Na Abril, o Guido fala: preferimos o termo geneticamente complexos ou GCs, pra facilitar. Isso. E aqui na Panini, página 94 aqui do Omnibus, o Guido fala: preferimos o termo deficiente genético ou defgen para encurtar. Eu achei terrível. Não, terrível. Muito terrível mal. Mesmo. Ou tradução ruim mesmo, hein? E o Guido que inventou o nome de Strong Guy, né? Porque até a coletiva de imprensa não tinha sobrenome, né? Que chegou lá o repórter: quem é você? Não sei o quê. Aí alguém fala: você é o cara Fortão? Isso, meu codinome é Fortão. Fortão? É, Fortão. Ficou Fortão pra horror do Alex. É a piada mais recorrente. Qual é o pior codinome que existe, né? Assim, eles ficam caçando qual é o pior codinome do que Fortão. Strong Guy. Durante toda a fase do Peter David aí dos anos 90, toda vez o Alex fica com raiva de querer chamar o cara pelo codinome. Não aceita que seja Fortão. Termina a edição com o Madrox sendo morto, lá no Splash Page ele sendo morto. Aí chega na edição seguinte, quando eles encontram lá o Madrox morto, e não resistem a fazer piadinha, porque é sitcom. Aí chega o Alex, olha assim: ah, esse aqui é o Jaime, com certeza. Aí o policial: você conhece ele? Não, é porque eu tenho fixação em trás de todos os cadáveres do mundo e ficar dizendo: esse é o Jaime, com certeza. Esse é um ponto do Peter David, assim, só que eu falo pros meninos, assim, é uma metralhadora de piada, agora é piada, tipo, fritada, sabe? A todo tempo. Todo mundo tá tendo uma resposta atravessada pro outro. O cara coloca o Mercúrio pra facilitar. Aí, nisso, o Jaime, ele volta, ele fala que ele usa os clones pra tudo. Aí, até pra atender a porta, ele manda o clone atender a porta. Aí foi o clone lá que tinha ido atender, só que ele não conseguiu reabsorver, aí ele ficou num drama porque não conseguiu reabsorver e ficou meio deprimido com isso. Aí tem a apresentação da equipe que a gente já tinha falado. Nesse momento lá, aparece um outro Jaime dizendo: não, eu sou o verdadeiro Madrox. Aí começa lá uma briga entre os dois Madrox, que o pessoal olha assim e pensa: não, a solução é dar porrada em tudinho até só sobrar dois. Aí eles batem nos dois até que só sobram os dois desmaiados. Teoria pelos poderes do Madrox, quando tá nocauteado o original, eles são englobados. Só que aí, esse caso, mesmo nocauteando os dois últimos, ficou dois últimos. Então ninguém sabia quem era a cópia, né? E nem com polígrafo, nem nada, conseguiam saber quem era. E, na verdade, é o seguinte, o Madrox aparece lá mais um problema, né? O Mercúrio também apareceu com um problema. Então, já tinha gente achando, né, que... Acho que é o Alex mesmo, né? Levantando a hipótese de que estavam querendo melar a equipe antes mesmo de ela aparecer, né? Tinha alguém meio que dando uma sabotagem lá, né? Era a ideia dele, né? O que é só bizarro ter começado com uma pessoa que nem na equipe tava, só foi atrás da equipe por causa que tava com problemas. Mas o próximo que ia ser atacado acaba sendo o Guido, porque o Guido teve que resolver um problema lá no Washington, como ficou traduzido na Art Boys mesmo. Maus elementos. O cara lá fortão deles, o tal do Slab, foi mandado pra enfrentar o querer desafiar o Guido, aí dá lá porrada. O Guido acaba destruindo parte lá do monumento de Washington, o senador vai atrás deles pra brigar com ele, e nisso aparecem lá os outros Art Boys, que aí que é a primeira aparição oficial da equipe, desses maus elementos. Enquanto isso, tá lá o outro clone do Madrox e o outro clone ainda brigando entre si, aí um Madrox absorve o outro, aí você pensa: ah, então esse era o Madrox, certo. Aí esse Marux explode e o Marux sai de dentro dele dizendo lá que ele era o verdadeiro Marux que tinha conseguido destruir a duplicata aqui dentro pra fora. É, só um adendo aí, chegaram a chamar até a Moira McTarget, porque qual era a ideia de quem era essa cópia, né? Que alegou-se, né, uma das cópias, né, só que a outra não lembrava, que criou uma cópia pra viajar o mundo, pra tirar umas férias, porque a Moira não dava férias, ele deixou a cópia. Então eu tava alegando que o Marux que foi pro X-Factor era a cópia que ficou, enquanto que o verdadeiro foi viajar, né, tirar as férias. A Moira não dava férias pra ele, puta! O mais engraçado foi a Moira falando, mas que história é essa? Se você tivesse pedido, eu deixava. Pois é. Sei. Puta da vida, Moira. Sei. E enfim, pelo que parece, e aí acho que depois do segundo run do Peter David no X-Factor, isso é melhor trabalhado. Quanto mais afastada e por mais tempo a cópia fica, mais independente ela fica, com características diferentes, porque vai adquirindo experiências diferentes, por aí vai. E aí, por isso, se justifica de estar tão afastado. Mas aí, acaba que cada um acredita que a sua é verdadeira, né? No final das contas, esse é o problema do Madrox, né? A cópia que fica, nem sempre ela tá ciente que ela é uma cópia, né? E aí, como o Paulo falou, né? A original, ela se deixou ser absorvida. Então, o David é muito bom nisso. Ele começa a desenvolver muito mais do que o Madrox era antes, né? Então, ele deixa absorver e aí, quando ele estoura da outra, né? Faz até aquela pose de super-herói, assim, que ele fica baixado, assim. Até um desenho bonito do Larry Stormer. Geralmente, a arte dele eu não gosto muito, mas ficou muito bonito esse quadro, né? Aí, o Madrox expõe lá que o tal senador que tava atacando o Guido, na verdade, era o tal do Ricochete que tava atacando a equipe. Tava lá sabotando os poderes do Mercúrio, dele e do... E o próximo aí ia ser o Portão. Aí no final é descoberto, assim, não é mostrado... Assim, a equipe não descobre, mas é mostrado que quem tava por trás desse Ricochete era o seu Sinistro. Nessa época, o Sinistro ainda tava dado como morto, né? Da saga Inferno. Tanto é que quando começa lá a falar uma hora, né, de Mr. S, Mr. S, Senhor S, Senhor S, aí o Alex aí fala, não, pera aí, como é que eu não reparei nisso? É o Sinistro, pô. E é só mais pra frente isso, né? É agora no começo, né? Demora um tempinho isso, ainda pra eles destacarem. Uhum. Sim, é. Pra gente, como leitor, é revelado agora no final, né? Porque o Sinistro, ele... Porque o Madrox não conhecia o Sinistro, por isso que ele fala assim, refere a Mr. S, porque só quem sabia quem era o mandante era o Madrox, que foi ele que foi... se filtrou lá, né? E aí o Sinistro acaba matando esse senador, né, Paulo? Queimando o arquivo, né? Uhum. Pra mim, cara, é muito bom como ele traz personalidade pra todo mundo da equipe, entendeu? O Alex, quando ele é chamado, não quer de cara, entendeu? Ele só vai porque tem um pedido do professor Xavier. Mesmo assim, ele tem todo o pé atrás de ser um cara que vai se trabalhar pro governo e por aí vai, porque, querendo ou não, a última equipe do governo de mutantes era uma equipe de vilões, né? Freedom Force, né? Que é a... Como era o nome mesmo? A Força... Federal, né? Força Federal, né? Mas era Freedom Force, né? Uma coisa assim? É, porque tudo lá e tem que botar Freedom. E aí, ele também tava com esse pé atrás. A Lupina, como vocês falaram aí, tinha essas, a princípio, né? Muito ciumenta, muito mais animalesca. Por quê? Porque ela foi totalmente mexida, né? Ela foi virou uma mutóide lá, né, de Genosha, né? A Lorna vai trabalhar um pouco mais pra frente. A gente vai saber um pouco mais de quem ela é mais pra frente, né? Por enquanto, ela tá vendo se volta ou não por causa do Alex. Ainda tá construindo muita personalidade dela. Mas o Guido... Enfim, o Guido vira a contraparte cômica do próprio Madrox, né? Mas aí você vê que ele é um cara mais descoladão, né? E por aí vai. Ao longo da revista, a gente vai ver que ele tá sempre interessado em pegar umas minas. Se aproveitar do físico fortão dele e por aí vai, né? E o Madrox, eu acho que é o que mais evoluiu. Porque o Madrox era nada. Nada vezes nada. E logo nesse primeiro arco, o que mais me deixa feliz é que o Madrox vira tudo aqui, né? Vira um cara de brincalhão, um cara de personalidade... Claro, múltiplas personalidades, né? Mas eu ia dizer assim, ele tem vários, né? Mas você vê a construção dos poderes dele, cara, a capacidade de como é que ele pode vazer, como é que ele vai criando as cópias, como é que ele desenvolveu de não precisar levar uma grande porrada, mas até um estalar de dedos vai fazer ele virar uma cópia. É uma das melhores introduções de equipe, assim, principalmente se você levar em consideração que isso foi antes de Thunderbolts e que tá parando com heróis poucos conhecidos X-Men, foi uma forma de sucesso. Porque até, vamos lá, pegando a experiência que vocês falaram aí do Kevin Smith com a Liguinha, tinha personagens mais famosos lá. E aqui não, cara. Aqui tem gente que, pô, Guido era quem, Guido? Era o segurança da Lila Shane, que era namorada do Sam, uma mutante e cantora de rock. Cara, então, pegar esses personagens e transformar no que ele transformou é espetacular. Esse início eu gosto muito, né? Eu até brinquei aqui quando a gente falou de gravar o podcast, que eu lembrava bastante desse início, porque eu li lá atrás, quando saiu pela Editora Abril, e há uns 5 anos atrás eu reli de novo e tava bem na minha cabeça. porque realmente é muito legal, é muito divertido. As piadas que o Peter David coloca não são piadas assim só por estarem ali, elas vão mostrando a personalidade de cada um e ao longo, depois quando a gente vai acompanhando, vai vendo a evolução deles, né? A tradução da Panini, realmente, agora que eu li o ônibus me chamou a atenção, né? Principalmente essa questão do termo, né? Eu tinha isso bem claro na minha mente, do Guido falando, preferimos o termo geneticamente complexos ou GCs? Aí vem pra deficiente genético, eu achei bem, dá uma brochada assim na hora que o cara tá lendo. Demais. É, dá uma brochada assim na hora que o cara tá lendo, mas não, enfim, não é culpa do Peter David. Eu, na época, eu tinha lido a saga Inferno e eu fiquei também meio confuso. Eu disse, mas vem cá, por que que o Senhor Sinistro tá aí? E até hoje eu não achei uma explicação de como ele voltou, né? Se é, ou se é que ele morreu lá no Inferno. Depois de um tempo, a gente acaba aceitando que o pessoal volta e era isso mesmo. Mas dentro das histórias eu não achei nenhuma explicação do retorno do Senhor Sinistro. Lembra que eu comentei antes, né, que mesmo com as piadas, o Peter David traz questões sérias, né? Essa parte do Madrox, que tem um diálogo, tem em especial um diálogo dele com a Val Cooper, que ele nunca tinha pensado, né, na questão das cópias dele terem personalidade quando elas se afastam, né? Até que ponto cada cópia é ele ou é uma personalidade própria? Eu achei isso é fundamental, né? Então ele vai tocar por questões importantes, questões existenciais, questões de a gente vai ver mais adiante ali, questões de minoria e tal, por trás dessas piadas aqui. Cara, esse começo, né, eu acho que eu lembro de ter lido também lá atrás, em algum formatinho, acho que saiu no X-Men isso aqui, né? E era bem diferente mesmo do restante, né, do crossover, como a gente falou aí, né, do mix, né? Como a gente tinha comentado, né, um monte de anos 90 e tal, e aí o Peter David resolve escrever uma série que é muito calcada no humor, mas tratando vários, vários temas sérios. Ele realmente dá personalidade pra um monte de gente que, assim, já tinha passado por outros escritores e era como vocês falaram, era o resto, né? Eu lembro que, por exemplo, a Polaris tinha saído daquela zona de malícia, não sei, malice, né? Né? Que a, não, tinha sido... a malícia é a Susan. Não, a mas Polaris... ela tinha sido possuída por não sei quem, acho que foi durante o Inferno e tava toda bagunçada. O Destrutor também tinha acabado de dar em programa de extermínio também, coisa. A Honey tinha virado mutóide também, tinha sido toda zoada lá em programa de extermínio. O Madrox, que não tinha, não era lá, era um coadjuvante, assim, sabe? Era o faz-tudo da Moira, né? Ou seja, eu precisava de alguém que se multiplicasse aqui pra poder fazer as coisas enquanto eu tento dominar o mundo, enquanto eu tento montar a minha ilha aqui. E, enfim, ele traz essa personalidade. Cara, o Guido é um personagem sensacional aqui, cara. Eu acho que é um dos melhores personagens que tem nessa edição. Tanto é que eu acho que depois que ele saiu, uma das coisas que acabaram fazendo foi jogar o Fortão de escanteio, né? Eu lembro do... Acho que durante a fase do Howard Mac, ele tava lá em coma, alguma coisa do tipo, né? Ele ainda traz o Mercúrio, né? Que acho que essa é a outra equipe mutante, né? Até fazer essa piada. Não, finalmente, ele entrou pra uma equipe mutante que não tem mal no nome, né? E aí ele trabalha todos os personagens de uma forma muito bem, de uma forma muito interessante. É aquele humor, assim, ácido mesmo, tal. E você dá pra ver que o Peter David, em vários momentos, ele questiona, né, essa questão de nomes, o politicamente correto. Mas, ao mesmo tempo, e é o que a gente vai falar nos próximos arcos, ele toca em vários assuntos muito sérios, né? É uma HQ, assim, extremamente madura pro período que estava vivendo os X-Men, o período que estavam vivendo as revistas mutantes. Uhum. Pro pessoal que até hoje vem com aquela coisa de que eu não quero política no meu gibi. Uma coisa boa que veio aqui na cadernada da Panini é que tem mais texto do que tinha na época do formatinho de Abril. E tem muita referência política, muita referência política expressa. Não, é muito mesmo, porque na verdade a Abril já tinha um problema grave dos editores da época da Abril de cortarem já as falas pra caber num formatinho, né? E aí eles vetavam qualquer coisa nesse sentido. E nem se justificava, porque nos 90 ninguém tava mais na época da ditadura. Então, assim, um pouco antes, vá lá. Mas quando a X-Factor saiu, não se justificava. Então ele vetava muita coisa, deixava no ar e por aí vai, né? Eu me lembro que o próprio arco, ou era muito bobo, né? O próprio arco que eu falei aí do Hulk, né, sobre aquela história da AIDS lá, foi... Eu me lembro de não ter sacado de cara, tudo bem, eu era mais jovem, mas depois que você relê nas histórias no original, pelo menos, não fica escondido nada implícito, como a Abril gostava de deixar. Na verdade, lendo aqui, né, o original e talvez comparando com o da Abril, dá pra sacar que o da Abril deu muita enxugada, tem algumas piadas que não ficaram, assim, tão... Pra transpor bem piada mesmo, não dá, né, porque tem umas que é absurdas, né, não é fácil, né, do inglês pro português. Mas, enfim, vamos seguir pro próximo arco, que já é meio que de cara um crossover com o outro título do Peter David na Marvel, que é o com o do Hulk, né? O curioso aqui é que ele pega basicamente um arco de histórias que o Hulk tava fazendo na revista dele, que é, se eu não me engano, é Guerra e Pedaços, né? Não sei se como é traduzido aqui, mas é War and Pieces, que começa na 390 do Hulk, vai pra 391 e conclui na 392. E o X-Factor, ele meio que se intromete ali, colocando uma edição, que depois a gente fala daqui a pouco, né, com mais detalhes, que é a 76. Então a 76 era uma edição metida nessa história aqui, mas você poderia acompanhar muito bem se fosse só pela do Hulk. Então o X-Factor meio que faz uma visita aqui, tá? Como eu falei, o grupo do Panteão lá, ele funcionava como se fosse uma paralela, como é que eu diria? Mas é um grupo? Eu não queria falar uma palavra meio que conspiratória, mas vamos lá, uma sociedade com um líder misterioso, né, que fazia várias intercalações no mundo de mudanças. Então tem histórias muito marcantes que você certamente lembra. Eu lembro de uma que era o Hulk com a Sabra protegendo um menino, quer dizer, cada um tava do seu lado, né? Acho que era um filho de um diplomata, alguma coisa do tipo, que potencialmente podia ser o próximo anticristo. Então tinha todas aquelas temáticas de o que é correto, o que é ético, por aí vai. Porque esse grupo, querendo ou não, ele era um grupo que, se você olhar muito bem hoje, pra esse período de hoje, né? A gente olhava ali como herói, estava do lado de Hulk, era um herói. Mas se você olhar com um pouco mais maturidade, você vai ficar achando assim, pô, o que é que realmente esse cara tá fazendo? E o que é interessante é isso, que nesse arco, o Rick Jones faz o papel que eu faço hoje, relendo essas histórias e começando a questionar o que é que o Panteão faz. Então, já na segunda edição desse arco, né, o foco da gente é o X-Factor, então o crossover começa na edição 2 desse arco aqui, o Rick Jones fala, ó, vem cá, a gente tá combatendo quem? Aí ele joga uma placa de uma das armaduras que estavam do lado do ditador desse país, que o Hulk, junto com o Panteão, tava lutando com o lado com os rebeldes, né? Com o lado revoltoso. Olha aqui, essa placa é da SHIELD. Ele tá lutando com... Bem que eu notei que a gente tava lutando contra mandroides, cara. Que isso? Ele tá lutando contra o nosso próprio governo? Aí o Hulk fica meio puto com o Rick Jones, porque meio que o Rick Jones tá questionando isso. Logo o Rick, pô, o Hulk... Quantas vezes o Hulk foi caçado pelo governo americano, né? Então, assim, o lado de mocinhos e bandidos, nem claro, né? E aí, a gente já sabe, então, que do Hulk... Se você já lesse a revista anterior, você já sabia de que lado ele tava. A gente vê nessa 391 do Hulk aqui, o X-Factor, né, via a Val Cooper, né, entrando do lado do governante daquele país, vai, do ditador, que é o tal de Farouk Dam, tá? Ele era meio que amigo dos Estados Unidos, sei que benefício os Estados Unidos ganhava, foi chamado lá o X-Factor pra lidar contra esses rebeldes do Panteão e o Hulk, né, que ele sabia o que tinha. Então, é engraçado até porque o próprio X-Factor não sabia muito bem em que pé tava o Hulk, né? Você, olha, então, vamos lá, o Hulk é bobo, verde, então a gente vai resolver usando a inteligência contra ele. Então, mas o Hulk não é mais bobo, né? Ah, já sei, eu lembro, o Hulk é cinza, né? Então a gente vai, tá mais fraco, a gente vai usar ele mais malicioso, pensando que era ainda o Joe Tirateima, né? Não, então, ele não é cinza. Então, peraí, o que o Hulk é agora? Então o Hulk é super inteligente, mais forte ainda do que era, e agora ele tá com esse grupo aí. E, enfim, esse arco aí já dá pra desenvolver mais, assim, do perfil dos personagens, né? Acho que é aqui que a gente descobre os poderes, por exemplo, do Guido. Descobre que o Guido vai absorvendo energia cinética, né? Era isso, né? Uma energia... Sei lá, as porradas que ele levava... Cinética que ele convertia em massa muscular. Em massa muscular, né? É meio que uma cópia, diferente um pouco, claro, do Sebastian Shaw, né? Só que o Sebastian Shaw não fica com massa muscular gigante. E aí, a gente também tem um certo momento lá na briga do Hulk. Que o Hulk, claro, forte do jeito que é, ele sai batendo em todo mundo. Pau, pau, pau, tudo quanto era lado. Até o ponto que o Alex fala assim, bom, eu sei um jeito de lidar com você. Você é uma criatura de raio gama, né? E vale ressaltar que o Alex é praticamente um reator, né? O Alex, no caso, acho que a principal energia que o Alex detém, Paulo talvez me corrija, eu acho que era cósmica, Paulo. Ou não tem isso, né? Eu acho que é qualquer energia, né? Eu sempre tive a impressão que era cósmica. Eu acho que era qualquer uma. Eram coisas que chamam de cósmico. Na prática, eram coisas bolinhas circulares. Sempre. Não, assim. Mas enfim, eu acho que é que eles expandem um pouco o poder do Alex, que ele começa a retirar a energia do raio. E ao ponto que ele vai puxando pra ele e dá uma gigantesca porrada, que aí praticamente os dois somem, né? E a edição que seria do X-Factor, de fato, por si, né? É a edição 76. Que aí, basicamente, se você olhar, é uma edição focada na Honey. Durante a luta contra o Hulk, a Honey levou um safano que caiu longe e foi salva por um povo local. A gente pensando que todo povo local odiava o tal do Farrokh lá, né? O ditador. Mas não, né? Tem uns caras que são adoram ele como adoram praticamente uma divindade, né? Uma idolização de um messias ali. Então, ela conhece esse irmão e essa irmã, né? A irmã, pela cultura daquele país, sendo mulher, era colocada bem abaixo. E o irmão, meio que maltratava ela, né? Chegou até a ferir ela ao ponto da Hannes agir pesadamente, né? Contra ele. Enfim, vai que o X-Factor entra em conflito com o Panteão, porque ninguém sabe onde é que tá o Hulk, ninguém sabe onde tá o Alex. Aí descobre mais pra frente na edição que segue, voltando pra edição do Hulk, né? A última desse arco, que o Alex foi capturado porque o Farrokh pensou assim, esse cara aí, ele é uma bomba atômica, né? Eu posso usar ele como uma arma viva, né? E na verdade vê que o Farrokh, como era de se esperar, né? É um ditador que usa o próprio povo até como escudo, né? Chegou a prender o Alex e o povo dele em ogivas e, tipo, ia usar eles até como alvo, como uma proteção pra ninguém atirar no próprio míssil, ao mesmo tempo que ele ia lançar um míssil contra os inimigos, né? Ao mesmo tempo que ele queria estudar o Alex. Ele também, assim, pela cultura do país lá, né? Que é um país fictício, né? Eu não me lembro se foi baseado em alguma coisa, mas é um país fictício. E aí ele, assim como o irmão tratou mal a irmã lá, que fez a Lupina bater nele, quase matar ele, acho que matou ele, né? O tal do Farrokh tenta usar a Valéria como uma escrava dele, né? Meio que hipnotiza ela, faz ela usarem roupa... Leia, né? Eu me lembrei isso, de Star Wars. Meio que veste ele com uma Leia, né? E deixa ela mais puta ainda. Então aí, enfim, se vê que qualidade de chefe de estado é esse. O X-Factor acaba se unindo com o Panteão pra desbancar ele, mas é complicado interferir em países assim, né? Acho que no final deixa bem claro que essas intervenções aí, de um lado ou de outro, mais deixa o país mais arrebentado do que já era, do que antes, né? Acho que o Farrokh morre, mas fica aquela preocupação de quem é que vai tomar o lugar dele, não é isso? O Farrokh morre pelas mãos do Rick Jones, né? É, exatamente, que o Rick Jones tá usando um Android, né? Que o Rick Jones tava relutando, né? Se essas intervenções são o que são. E o Farrokh tava se achando invencível, né? Se vocês me matarem, eu vou virar um Marte, né? E por aí vai. Como quem atirou foi um Android, que era do lado dele, né? Ficou aquela coisa, ih, será que é o mesmo time que eu que me matou, né? Enfim, ninguém sabe quem assume depois desse país. A gente já vê várias histórias mais atuais falando sobre isso, né? Que as intervenções às vezes são muito complicadas, né? Por mais que você viva num país ditatorial, a gente nunca sabe quem é que assume depois, se você levar a força, né? Essa liberdade, a força pra essa galera, né? Não é tão simples assim, né? E o engraçado é que só quem sabe que matou o outro foi a Hannes, né? A Hannes, de alguma maneira, dá a entender que ela conhecia o Rick Jones de antes, né? O Felga me chamou a atenção pra isso, de quando é que aconteceu do Rick e a Hannes se conhecerem antes, e eu não sei até hoje a resposta. Talvez seja uma coisa que passou batido, assim, ou o Peter David jogou e talvez fosse costurar depois e não costurou, né? Mas é isso. Resumindo essa história, esse arco aí, muito interessante, falou com a cena aí política mais que tudo aqui. Quando eu fiz referência à política, foi com relação aos arcos anteriores em piadas, né? Na Panini aqui, eles colocam uma caixa, colocam um asterisco e uma caixa explicando o contexto da piada. Então tem muita piada vice-presidente americano com deputado, enfim, então isso no texto do Peter David. Sobre esse crossover com o Hulk, eu me lembro quando eu li a primeira vez, moleque, eu fiquei extasiado, né? Eu disse, que legal, duas das minhas revistas favoritas estão se encontrando. Eu fiquei fascinado. E 30 anos depois, relendo, continuo praticamente com o mesmo fascínio. Agora, não só pelo encontro dos personagens, mas pela maneira como a história, como as histórias foram bem conduzidas. E como é importante essa crítica, não só crítica, essa reflexão sobre política externa, interferência, papel de Estado, e como a guerra, e como não tem... Ninguém sai limpo de uma guerra, né? Ninguém sai bem de uma guerra. Ao final ali, nem o X-Factor ficou bem, nem o Hulk ficou bem, nem o Rick Jones ficou bem. Então, a princípio era muito simples, né? Hulk e Panteão mocinhos de um lado, contra um ditador do outro. Mas aí o ditador tá tendo apoio da SHIELD, que em tese são os mocinhos. Então, o governo americano dando apoio para um governo estrangeiro. Esse governo estrangeiro era um ditador que se mostra daqueles da pior espécie, que trata o seu povo. Isso aí o Rick Jones só foi ter consciência disso quando ele consegue se infiltrar, né? E quando o clímax da história é esse, né? O ditador acaba morto pelo Rick Jones, porque o Rick Jones disse que percebeu quem era aquele chefe de Estado. Foi uma situação, uma saída, pelo menos quando eu tava lendo ali a história, eu não esperava que fosse acontecer isso, né? E com relação a ele conhecer a Hannes, eu nem acho que ele se eles se conheçam, né? Eu li simplesmente porque o Rick Jones, sim, ele tem uma identidade pública. Então, naquela época ali, ele tinha escrito livro, tava fazendo turnê e tal. E aí, quando a Honey vai conversar com ele, eu entendi que ele simplesmente tava conversando com um membro do X-Factor. Foi essa a leitura que eu fiz. Não, certamente o Rick percebeu isso antes, mas o conflito que o Rick Jones teve com o Hulk ali é que talvez na edição anterior, a 390, você fique mais claro. Porque o Rick começa a ver meio que os angúrios da guerra que o antes da interferência do X-Factor, né? Do que tava levando, entendeu? E aí eu comecei a questionar, porque tinha umas coisas meio radicais do lado também dos rebeldes, e por aí vai, entendeu? Não tinha mocinho ali, a verdade era, entendeu? E eu só quero fazer uma rápida referência aqui na edição 76, né? Do X-Factor, que é aquela justamente da Honey. É a Honey e o Mercúrio, basicamente, né? E a Honey foi jogada longe pelo Hulk, e aí vai o Mercúrio atrás, né? Atrás dela, né? E depois o Guido e a Polaris acabam encontrando o resgate. E ela tá presa, né? Na mão daqueles dois irmãos ali. E aí a gente até pode fazer aqui uma crítica por ser talvez uma retratação estereotipada do homem que é um fiel seguidor do tirano e da mulher submissa. Então, a gente até pode fazer essa crítica de mostrar esses irmãos aqui de uma forma estereotipada. Mas mesmo esse estereótipo serve a história. Por quê? Porque mostra que a moça foi vítima, né, da situação, e a Honey perdeu o controle. O lado fera dela acabou falando mais alto. Então, mesmo que a gente critique essa figura estereotipada ali dos dois irmãos de Transabal, ainda assim serviu a história, né? Serviu pra dar uma situação dramática pra Honey. Mesmo sendo estereotipado, não era porque tinha um lado dos rebeldes lá. Como eu falei, nem todo mundo daquele povo era assim, entendeu? Quer dizer, querendo ou não, tinha essas diferenças, óbvio, contra a cultura americana. Totalmente diferente, entendeu? Mas eu acho que o ponto dele é mostrar que tinha... Eu tava até conversando com os meninos, né? Isso aí foi dos anos 90. Talvez o Peter David tivesse muito influenciado pela Guerra do Golfo. Muito influenciado. Posso estar errado, mas aí os meninos aí depois comentam aí, né? E aí, não sei se houve paralelos propositais ou não. Cara, esse, assim, vai ter uma sequência de arcos aí que a gente vai comentar, que apesar de terem sido escritos há mais de quase 30 anos, né? Eles são bem atuais, né? Esse é um deles, né? Lidando com essas consequências de intervenção e tal. E detalhe, né? Acho que realmente, acho que o cenário devia ser a Guerra do Golfo mesmo, né? Peter Day talvez tinha isso em mente. Porque a situação só piorou, né? Vamos dizer, só degrau 11 de setembro, né? Essas intervenções, essas rebeliões, né? Viu? E aproveitando, Felga, quando eu falei isso de talvez fazer os paralelos, é porque, vamos colocar assim, o Saddam não saiu odiado pelo próprio povo no começo, por aí vai. Pelo contrário, né? Não, então, nesse contexto... Não sei se era tão estereotipado esse caso do menino, não. Não, então, no contexto que o Peter David escreve a história, ainda tinha isso, né? O Saddam só foi enforcado, teve toda aquela roda no pós 11 de setembro, né? Depois de uma outra situação. Aqui não, mas a história é super atual por causa disso. Porque ela fala dessas intervenções, tal, as consequências. E no final, a pessoa que questionou se, olha, acho que isso é um paralelo bacana, né? O Peter David, ele sabe trabalhar muito bem essas coisas. A pessoa que questionou e falou, meu, não era nem o caso da gente estar aqui e tal, é o cara que acabou resolvendo. Então é uma história muito boa, cara. Ele trabalha muito bem as personalidades. E uma coisa que eu acho que o Coveiro comentou, é o mesmo escritor, ele escreve o X-Factor de um jeito, ao mesmo tempo ele escreve o Hulk de um jeito mais filosófico, mais introspectivo. O X-Factor tem as piadas e tal, mas casa de um jeito muito bom. E é o mesmo escritor, né? É um crossover que, assim, você nota que tem diferenças narrativas. O Peter David, ele consegue trabalhar bem essas diferenças. Eu comentei isso no grupo, né? Não foi aqui isso. No podcast. Eu falei no grupo que dá pra sentir que o Peter David escreveu o Hulk com muito mais seriedade do que com X-Factor. O X-Factor, ele tava querendo fazer não que não tivesse temas, tá? Mas a profundeza e como ele desenvolvia certas coisas no Hulk, até porque ele queria dar esse lado mais específico pra ele, ele aliviava mais nas piadas mais fritadas. Porque o X-Factor tem muita piada, assim, que tem hora que fala assim, caralho, não para, é muita fritada, é muita provocação nas falas, sabe? É direto, parece que ele queria, assim, saiu do clube lá do stand-up e foi escrever. É bem por aí mesmo. É, e aí, assim, o tema no X-Factor acaba passando um pouco batido no que ele toca, porque ele quer, toda hora, que todas as falas sejam as falas, assim, pensadas para ter uma resposta sarcástica ou irônica de um do outro. E por aí vai. Todos eles no X-Factor. Isso hoje em dia talvez seja mal visto. Mas comparado à época, eu falo pros meninos, né? E que você tinha uma X-Force. Eu não me lembro se quem é que escrevia X-Force que fazia assim. Formação de horas! É, 0 horas, Sam. Vamos lá, atacou! Era uma falta de diálogo tão grande nas outras revistas mutantes que o Peter David se sobressaía. E mesmo com esse exagero de fritada, de piada, era muito bom. O exagero caía muito bem, né? O exagero, sim, sim. E destacava, né? Era muito melhor do que o que se tinha do outro lado. Pois é. Bom, vamos passar então pra a edição 77-78, que aí a gente volta pros Estados Unidos aí e tem que lidar ainda com alguns problemas que ficaram lá, dos maus elementos, por aí vai. Aí, voltando então pra série do X-Factor, né? A gente volta pra um outro tema que mesmo 30 anos depois, ele segue atual e talvez ele venha a ser cada vez mais contemporâneo graças ao avanço científico, né? Porque na edição 77 a gente é apresentado ao Dr. Tucker. O que o Dr. Tucker fez? Ele desenvolveu uma técnica experimental que permitia a identificação de genes mutantes nos filhos antes do nascimento. Então, o caso começa com um casal indo na clínica, se submeteu ao tratamento e descobriu que o filho tinha 55% de chance de ter gene mutante. A gente não pode dizer que o Peter David é um bom estatístico, porque essa foi a maior besteira que eu já vi na escrita dele. 50% de qualquer coisa é dizer, ele pode ou não pode ser mutante. Tem mais chance de ser mutante do que não ser mutante. É pra leigos. Pra mim funcionou. É a mesma, basicamente. 50% é basicamente a mesma. Eu acho que ou ele fez esse médico sendo um picareta, ou ele viajou, mas enfim. Ele escreveu muito bem. Pra mim funcionou. Quando eu tava lendo aqui, funcionou. Ele ainda colocou aqui, ó. Lembre-se, existe uma chance de 45% da criança ser normal. Então 45% da chance da criança ser normal, 55% de chance da criança ser mutante. Cara, não tem nenhum sentido, mas tudo bem, vai. Não, mas o fato, tirando a parte matemática, a questão é a polêmica, né? E se os pais, direito dos pais de escolherem se querem ou não ter filhos mutantes e submeter os filhos a uma técnica para retirada de genes mutantes, aí a gente traz isso para o contexto de hoje, para outras doenças, outras síndromes e outras patologias. Eu acho que é um tema bem pertinente. Uma polêmica, né? Que talvez até fuja de vocês, que é a eugenia moderna, né? Aquela ideia de pegar a raça superior, dos melhores perfis. Na verdade, a maioria dos perfis que escolhiam era perfis físicos. Qualquer um que leu o Quarteto Fantástico sabe o que é isso, Coveiro. Não, Paulo. Menos, Paulo, por favor. Enfim, é o que boa parte que fez o nazismo apelar para aquela história de melhoria da raça, de favorecer os perfil caucasiano e por aí vai. É o que o Reed fez com o filho dele, Coveiro. Paulo, menos, Paulo. Enfim, por um bom tempo se pensou numa eugenia moderna na ideia de que, acho que o filme Gattaca, acho que ele trabalha um negócio disso, mais ou menos, né? De você, ó, como é que vai ser no futuro? Você vai avaliar quem você contrata, quem você investe uma empresa em cima do perfil dele e por aí vai analisar essas pessoas. Então, até com pensamentos mais modernos, assim, que pensa assim, será que a gente não pode de alguma maneira, antigamente tava muito errado aquela eugenia que só via o perfil físico, será que a gente não pode pensar em fazer melhorias pensando numa melhor saúde e por aí vai? Só que assim, genética é um bicho muito complicado, né? A coisa mais clara que você tem de como mexer num lado da genética pode piorar o outro, são as raças de cachorro, né? Eu sempre dou esse exemplo. Uma raça de cachorro que você melhorou um ou outro perfil desse, trouxe paralelamente um monte de doença junto. Então, nunca dá pra você escolher tudo, né? Não na tecnologia que a gente tem hoje. Ainda, mesmo que seja intenções de ser uma melhoria genética por questões de saúde, né? Ou por questões de, sei lá, de tornar um humano mais resistente à luz solar, pra não pegar câncer solar, alguma coisa desse tipo, você nunca vai saber se do outro lado vai trazer uma coisa ruim. Não existe essa garantia ainda, entendeu? E além de ser totalmente fora de ética, né? Em todos os princípios pra ética que a gente tem hoje como cientista, né? Mas é basicamente isso, Cassiano. Aí a gente tem o pessoal dos maus elementos que estão presos, né? Nas instalações do governo. E aí tem até alguns quadros ali com discussões da Valerie com uma advogada que vai representar esses maus elementos, dizendo, ó, eles estão presos aqui, precisam de um julgamento cano. E aí a Valerie e um outro membro ali do governo dizendo que, olha, eles são perigosos, eles têm que ficar presos, eles têm que ficar contidos e tal. E aí vai uma equipe, que é uma equipe de vilões lá da X-Force, que é a Frente de Libertação Mutante. Frente de Libertação Mutante é um grupo liderado por aquele vilão Conflito, que é um vilão importante daquela saga Canção do Carrasco, que eu acho que vai ser citado depois, por cima aqui. E aí vai uma equipe da Frente de Libertação Mutante para resgatar esses prisioneiros que o X-Factor fez, os maus elementos. E aí tem um embate das equipes, né? Das três equipes, no caso, né? O X-Factor, a Frente de Libertação Mutante e os Maus Elementos. Inclusive, tem a piada recorrente, né? Que a Frente de Libertação Mutante chama o X-Factor de X-Force e o Guido fala, ó, tá chato isso aí, toda hora estão confundindo a gente com... estão chamando a gente de X-Force. Pois é. Tem uma piada recorrente. Tem essa confusão, mas um membro do X-Force pelo menos faz uma participação especial aqui, né? Exatamente, que é o Sam, que também... E aí uma outra coisa que a gente não falou, né? O Sam, que enxerga o glorioso professor... Chalka, que é uma figura misteriosa que o Peter David vem apresentando desde o início das histórias dele, que é uma pessoa que tem um plano de acabar com os mutantes, mas rotineiramente vai dando errado, recorrentemente vão dando errado os planos dele. Não sei se eu falo agora, se a gente vai falar depois, porque o desfecho é num anual. Podemos citar, né, que o Vic Chalka sempre tá lá. Eu vou citar rapidamente. Primeiro ele fez um exoesqueleto poderoso. O exoesqueleto, ele foi entrar... Pá, não, errei no espaço. Não, ele não cabia dentro do exoesqueleto. Aí depois ele arrumou a questão do espaço, entrou ali, não tinha bateria suficiente pra andar. Aí depois ele, bom, agora já arrumei o espaço, arrumei as baterias, agora eu vou sair. Só que daí ele sai e aí ele acaba dá um problema de choque. Dá um problema de choque, pega ele aciona um sprinkler ali, né? Acaba molhando o exoesqueleto que ele tá dentro e ele morre eletrocutado dentro da armadura. Aí o Sam, que é da X-Force, passa ali, olha e ainda fala, que estátua esquisita, né? E passa reto ali pelo professor Vic Chalker. Era pra ser só uma piada, mas enfim. Eu gostava muito dessa história do Vic Chalker quando eu li pela primeira vez, que na época me pegou assim, mas isso aqui vai dar em alguma coisa interessante, né? E quando deu isso aqui, eu disse, cara, que filho da mãe, meu. Me pegou, né? O legal é o desdobramento, né? Aí depois, essa é um subplot, né, cara, que vai... Todo run tem um desdobramentozinho que, tipo, não tem nada a ver com X-Factor, pra só terminar lá mais pra frente, cara. É incrível. Não, isso aqui, como eu já tava acostumado com a liga do Giffen, do DeMatteis, então esse é o tipo de piada aqui de subplot ali que eu acabo gostando. Eu já gostava na época. E continuei gostando, relendo depois. Mas enfim, o fato é que o pessoal da Frente de Libertação Mutante consegue retirar o pessoal dos maus elementos, e aí o Destrutor, não, vamos. A gente não sabe que do outro lado, a gente não vai atrás, mas ele manda a Polaris usar o magnetismo dela pra puxar alguma coisa, e acaba puxando o próprio Conflito. E aí tem uma cena que é muito engraçada. É ridículo. Tá o conflito deitado no meio de um portal, eles abrem, esses mutantes abrem um portal, né, pra aquela prisão pra resgatar os prisioneiros. Então tá o X-Factor com a metade de cima do Conflito, do portal, a Frente de Libertação Mutante com as pernas do Conflito puxando pelo outro lado, e eles tudo vai fechar o portal, vão cortar o Conflito ao meio. E não, aí eu creio que a pessoa que abriu o portal, quem foi mesmo? Tinha um mutante chamado, é um mutante chamado Zero. Puxa logo! E fica aquele puxa pra lá, puxa pra cá. É, muito Looney Tunes. Esse foi o grande vilão da Canção do Carrasco. É, exatamente, ele tirou uma onda muito grande. Não, esse é o grande vilão do Cable, né? Pois é. Não, o cara que... Foi um esculacho muito, muito legal. Aí tu tira como Cable, é imbecil. E tiveram que fazer um artigo. gameplay pra mostrar como é que deveria ser de verdade. Ah, o lance todo que eu falei do míssil, eu queria que o... Enfim, vou aproveitar que o Cássio não falou, que eu queria falar da conversa que o míssil teve com a Hanna. É a primeira vez que ele volta. Eu ia chegar lá, né? Mas se tu quer falar, pode falar. Tá tranquilo. Então, aí o que acontece? Ele ainda achava que a Hanna tava lá na Genosha, né? Aí, enfim, abraça, tal, com saudade, por aí vai. E ele fala assim, bom, Hanna, agora vem, né? Pro X-Force, por aí vai. Só que aí que tá, número um, a X-Force já tava sendo vista como um grupo de contraventores, vamos dizer assim. Pessoas fora da lei, né? E a Hanna tava do lado do X-Factor, né? Que era um pessoal pelo governo, né? Que já criou um pouco de atrito ali entre os dois pro pensamento, né? Fora que a Hanna demonstrou que ela não confiava muito do Cable. Enfim, pegou só o comecinho, as primeiras aparições do Cable e por aí vai. E pra piorar a situação é que a gente vê que a Hanna tem ainda essa coisa de estar presa ao Alex. Coisa que o próprio míssil olha atravessado. Tipo assim, pô, assim, o Alex, o que você tá vendo, né? Enfim, já botando mais um tijolinho nessa história do que é essa relação com o Alex. Inclusive, porque a única pessoa que vê o míssil fora a Hanna é a Polaris também, que tava tentando meio que conversar com a Hanna pra ver qual era da Hanna, né? Porque que ela tava com essa obsessão em cima do Alex. Até então, como a gente até comentou antes com o Felga, né? Nossa versão, nosso entendimento era uma apaixonita adolescente misturada com o lado mais lupino dela, que exacerbava uma selvageria, né? E aí, aqui nesse caso, a Polaris dá um voto de confiança pro míssil, né? E deixa ele fugir. Ela só deixa claro pra ele, né? Que agora a Hanna tá com eles e a decisão dela é ficar e respeitar. E aí o Destrutor fica puto. Pô, como assim? Deixou ele fugir? Ficou olhando ele fugir? E ela inventa ali uma desculpa, né? Estava tudo certo. Aí depois a edição seguinte segue, né? Por quê? Porque a Frente de Libertação Mutante decidiu destruir a clínica do Dr. Tucker. Destruir aquela pesquisa para salvar os bebês que ainda estão por nascer. E aí... Só que um dos membros da Frente de Libertação Mutante, eu esqueci o nome dela, acho que é a Tempo, ela liga e avisa ele. Avisa ele, ó, vai ter um ataque aí e é melhor vocês saírem, né? E ele não dá bola e... que não tem medo e tal. Foi como os tempos mudam, né? É num orelhão. Ela foi de manhã cedo num orelhão, tinha fila ali pra usar o orelhão, e ela foi lá no orelhão pra dar o aviso. Aí começa a história com o X-Factor, que vai ser inaugurada a sala de perigo do X-Factor, né? E eles não conseguem nem abrir a porta. Dá a entender que o equipamento tá sucateado. A Valerie vai abrir e cai a maçaneta. E aí eles, o próprio fala, diz, ah, ó, a empresa que ofereceu o menor orçamento, né? Então economizaram muito custos, então a qualidade não deve ser boa, né? Eles saem, não entram na tal da sala de perigo. Depois mostra lá o conflito com o Senhor Sinistro. Por algum motivo eles estão juntos ali. O Senhor Sinistro vai lá buscar os maus elementos. Tem um deles que até diz, não, eu quero ficar aqui. Agora não vou lembrar qual dele. Diz, ah, não, é o Tufo, é um peludo. Diz, não, eu quero ficar aqui. Aí o Senhor Sinistro, não, sinto muito, eu não entendi. O que você disse mesmo? Dá um corretivo nele e ele, não é nada, não, podemos ir. Daí então os maus elementos voltam pras mãos do Senhor Sinistro. Aí é o ponto que o Alex já tinha identificado o Senhor Sinistro como o líder dos maus elementos. Conversa com o Xavier e com o Scott. Aí depois eles vão até lá atrás dos maus elementos, né? Porque eles sabem que aconteceu, tá tendo um ataque lá na clínica. Aí tem um embate também, um novo embate entre o X-Factor e a Frente de Libertação Mutante. Aqui tem um diálogo que eu achei bem, bem interessante, de um personagem em qualquer nota, né? Chamado Distopia, que daí que ele conversa com, interroga assim, o médico esse, e ele fala assim, ó, por baixo da teu diploma dessa tua postura aí de querer ajudar, tu é mais um racista com diploma de medicina, né? Porque o médico fala que, ah, não, o meu objetivo é dar escolha pras pessoas, é permitir com que as pessoas tenham o direito, né? E a ideia da Frente de Libertação, cara, o teu trabalho basicamente é erradicar mutante. Então achei esse um ponto, não a atitude, óbvio, né, da Frente de Libertação Mutante, mas um ponto interessante pensar, né? Um ponto interessante a ser colocado na história, né? Além do simples conflito porradaria. E aí sobrou pra Hanna também, né? O Peter David, ele tem colocado a Hanna em situações meio que chave das histórias, praticamente em todas elas. E aqui também cabe a Hanna a questão do dilema, né? Tem a questão do dilema porque o professor tá ali pra morrer e pede pra salvar a pesquisa, né? Ele disse, ó, tá aqui tudo no disco, todo meu trabalho tá aqui. E aí fica aquele dilema, salvar ou não salvar, destruir ou não. E aí ela opta por destruir o trabalho do cara e, novamente, com a Polaris dando forte, né? Porque a Polaris podia ter impedido ela, tava ali olhando, mas a Polaris entendeu que não, ó, a decisão é tua. Ah, eu já ia esquecer de comentar também o final dessa história, né? Que a gente tem o Mercúrio. O Peter David escreve o Mercúrio, assim, acho que é o pior Mercúrio que eu já li. Pior no sentido de personalidade, assim, de ser chato. É o Mercúrio. Mas o Mercúrio, ao mesmo tempo que ele é chato, ele é fascinante. Porque ele tem essa questão, esse peso de ser o filho do Magneto. E aí o Mercúrio traz a tragédia que ele... mutante, casado com a Crystalis, uma inumana. Teve a filha dele, a Luna, e a Luna nasceu sem poderes. E ele discriminou a filha. Então ele acaba fazendo esse desabafo depois pro pessoal, porque ele viu a filha dele como uma bebê. O Pietro também é ansioso, né? Porque a menina é uma bebê e poderes mutantes só nascem na puberdade, né? Mas sobre essa questão da ansiedade, acho que depois na outra, acho que quero falar melhor. É, Cassiano, sobre esse seu pior Mercúrio em personalidade, sabe o que dizem sobre isso do Mercúrio, né? Não sei. O pior Mercúrio em personalidade é sempre o próximo que vai aparecer. Pera, eu descobri que o Mercúrio teve uma revista nos anos 90, que era escrita pelo John Ostrander, né? Era o cara escolhendo o suicídio. Sim, era quando, acho que quando era o Mercúrio era ficou como líder de Genosha por um tempo, que o Magneto tava afastado, coisa assim. Como é que deram uma revista com o Mercúrio? Quer dizer o seguinte, a Luna, né, que é a filha do Mercúrio, ela depois desenvolve poderes inumanos, né? E ela, pelo menos naquela série Guerra Silenciosa, se não me engano. Ela desenvolve porque o pai joga as terrígenas nela, né? Porque, se eu não me engano, não sei se foi em Guerra Silenciosa ou Dinastia M, o Herdeiro. Que é o Herdeiro, duas, né? Que aí tinha uma... parece que a família real lá, inumana, queria que ela submetesse ao processo de terrígenas, porque não sabia o que poderia dar, já que ela, de certa forma, podia carregar o gene mutante, aquelas coisas e tal. Aí quando acho que o Pietro, né, que tava sem os poderes, rouba as terrígenas, né, ele joga as terrígenas na menina, e aí ela desenvolve aqueles poderes, né. Aliás, eu nem sei, aliás, a menina tá viva, porque inumanos também ficou meio bagunçado, né. Não sei, né, porque morreu tudo inumano, que agora eu não sei se a Luna tá viva, mas eu não sei, mas eu sei que nessa época aqui, logo em seguida, teve um encontro dos Vingadores com os X-Men. Sim. Que o plot era justamente esse, né. Sim. A história, novamente, traz um tema bastante atual, né, de certa forma, esses perfis genéticos já parece já ser algo bastante possível, né, tem todos esses dilemas que o Coveiro colocou mesmo, né? O que aconteceu naquele filme Gattaca, cada vez mais parece, vamos dizer assim, real, né? É uma possibilidade bem real, já tem, dependendo do lugar, acho que foi em 2018, né, Coveiro, se me corrija, que teve aquele cientista chinês que tinha proposto fazer alterações, tal, que era possível. Acho que ele fez, né, que foi alterar o olho, eu não lembro agora qual foi, que aí deu maior polêmica na comunidade científica e tal. Enfim, a história ela traz um tema bastante interessante e, assim, atual, né? Estamos falando de uma história escrita há 30 anos, então é um assunto que ainda é bastante atual, né? E também a tiração de sarro, né, com os anos 90, né? A gente depois vai falar um pouco também na próxima história, tem um outro ícone dos anos 90, né? E aqui ele meio que tira sarro com essa frente de libertação mutante, conflito, essa galera aqui, né? E a tiração de sarro, né? Todo mundo confunde o X-Factor com o X-Force, né? E aí o Guido fala, aquela coisa, a gente ainda não tem os nossos cards, né? Ou então, tá faltando os nossos bonequinhos aqui pra poder, pra gente ser mais conhecido, né? Pois é. O interessante é o seguinte, né, no X-Factor do Peter David, todo mundo serve, é tipo sai de baixo, todo mundo serve de escada pra todo mundo. Não, mas é isso que eu falei, de na verdade todo mundo é meio que piadista ali, tipo fritada, né? Não tem como. Enfim, falando em piadista aqui, vamos pro próximo arco aqui, começando na edição 79, vai 81. Na verdade, seria basicamente dois arcos, duas histórias no mesmo arco, tá? A primeira edição começa, é mais focada no Homem Múltiplo, tá? Só que, pra não ficar ofuscado com aquela bagunça que fica quando tá toda a equipe junta, até por conta dessa questão das piadinhas, pra explorar melhor cada personagem, o Peter David decide dividir um pouco. É uma situação em que houve uma morte morte causada e supostamente foi alegada a uma mutante, que é uma mutante azul. Eu não me lembro muito o nome dela, mas acho que chamam aqui de Rapsódia, uma coisa assim, é o nome dela que botam aqui no título. E que ela teria matado uma pessoa e acusam ela, e os poderes mutantes dela têm a ver com música. É uma coisa bastante surreal. Visualmente é como se as notas musicais que aparecem na página pudessem ser usadas por ela pra, enfim, atacar pessoas ou fazer, sei lá, uma telecinesia estranha. Ao mesmo tempo, ela tem esse dom musical de influenciar as pessoas com a música dela. E não é uma coisa cantada, tá? Ela usa o violino, vai lá, trabalha com violino, e aí as notas que saem do violino é que faz... ela usa esse poder pra manipular, né? Então, a princípio, a Valéria vai mandar alguém, né? Não precisa ser muita gente. O Madrox se oferece pra começar, só que aí o Madrox não consegue que a dupla dele vá, né? Ele considerava o Guido a dupla dele. O Guido tá já com o encontro marcado. O Guido aqui virou o mulherengão, né? O cara que sempre tá saindo com alguém, por aí vai. Supostamente saiu com uma atriz que usava a roupa da mulher gato. Dá a entender que é a Michelle Pfeiffer? Então ele diz aqui que é uma mulher. Não, é a Shen Yang, aquela do Blade Runner. Ah, ele fala, né, que ela tentou o teste pra mulher gato e acabou ficando com a roupa do teste, uma coisa assim, né? E aí o que acontece? O Madrox fica até meio chateado, né? Pô, e agora? O Mercúrio, vamos comigo, eu vou ser sua dupla, né? Enfim, eles funcionam aqui como se fosse uma dupla de detetives. É curioso, né? Porque o Madrox lá pro futuro, basicamente a revista se move numa intenção de que o Madrox monta uma agência de detetives, né? Que é a X-Factor Investigations, alguma coisa desse tipo. E esse é o primeiro trabalho dele como detetive, né? Usando os poderes muito bem pra desvendar o caso. Se a menina realmente matou o homem ou não, né? O lance é que a menina, enfim, quando ele vai interrogar, o próprio Madrox fica apaixonado por ela, porque, enfim, ela leva a pessoa até pra um outro ambiente. Ele começa a imaginar que tá em outra realidade, por aí vai. Então é muito difícil saber se a pessoa que vai confiar nela tá confiando ou ela tá usando o poder dela pra confiar, né? Então se torna um negócio de investigação muito bom, porque a todo momento o Madrox, quando vai tentar invadir os locais pra saber alguma coisa, pra criar cópia, ele tem aquele lance de criar a cópia do outro lado, o Pietro vai arrebitar a porta, ele diz, não, vem cá, e bota a mão debaixo da porta e dá um peteleco e a cópia surge do outro lado da porta e consegue investigar. Então tem um uso melhor, assim, você vai entendendo melhor os poderes dele, ao mesmo tempo que você vai entendendo a dinâmica entre os dois personagens. Madrox é sempre meio mais bobão, o Mercúrio é sempre mais sério e metidão. E aí eles vão se relacionando de maneira tipo assim, ó, pô, Mercúrio, você me ajudou agora, você foi mais humano, você não é o babaca que todo mundo diz ser, né? Aí fala assim, mas peraí, todo mundo diz que eu sou um babaca? Então, é muito boa essa parte. Tem essa parte, assim, muito divertidas, né? Cara, é muito divertida a relação. O Madrox tem o conhecimento das cópias, né? Que ele aprendeu e por aí vai. O Mercúrio. O Mercúrio começa muito ruim na música do piano. Mas aí ele, de repente, melhora e canta a melhor sinfonia. Aí você, pô, por que de repente você começou tão mal e terminou bem? Aí eu estava aprendendo. Ou seja, o Mercúrio tem essa de ter um raciocínio hiper, né? E olha que ele não podia usar os poderes ainda, né? Que tava o pessoal ainda meio cismado. Ou não, parece que já tinham resolvido o problema dos poderes, né? Que disse que era uma estafa. Não, o problema já tinha se resolvido. Agora o ricochete. Não, era o ricochete. Depois que acabou o lance, o ricochete voltou tudo normal. Enfim, só que o lance é que nessa edição aqui, nessa primeira edição, a Polaris ela é atacada. A próxima edição, a Lorna tá no hospital, ninguém sabe o que foi, quebrou a mandíbula dela, por sinal, o X-Factor fica puto da vida, né, tá desfalcado de dois membros aí, continua a investigação lá dessa dupla dinâmica aí, divertida, e aí tem uma missão no X-Factor, com a Lorna desfalcada, dois membros fora, que é proteger uma mutante que tá sendo ameaçada pelo antigo grupo dela, porque essa mutante ia entregar, entregar um cartel, entregar alguma coisa assim, e aí precisava ser protegida, e o X-Factor ficou de proteger ela. E o antigo grupo dela, ela sabia que partiu pra cima dela. Que acho que aqui em inglês é Hell's Belly. Tem alguma tradução? Tipo, as belas do inferno, sei lá o quê. O grupo ataca, né? Elas estão num quarto de hotel lá, tem que proteger. E aí, são outras três mutantes, né? Cada um com uns poderes, assim, umas bem fortonas, outra solta fogo, e por aí vai. O X-Factor tá, além de desfalcado, tá bem desorganizado aqui. E até a própria mutante tem que, em determinado momento, usar os poderes dela pra se proteger, né? Porque o grupo praticamente... não consegue, de fato, segurar as outras, né? Só pra responder a tua pergunta ali, a mutante que ia servir de testemunha foi traduzida como Megera e o nome do grupo é Belas do Inferno. Belas do Inferno, imaginei que fosse. Bom, então as Belas do Inferno atacam o X-Factor aí, né? Esse caminho pro hotel, não dá conta. volta, né, o X-Factor, e aí a gente descobre quem é que foi a que realmente atacou a Polaris. Além das Belas do Inferno, tinha um outro cara lá que era, foi contratado pelo Skartel, por essa galera aí que tava, que ia ser denunciada, que é o Cyber, né, o vilão do Wolverine que a gente conhece, que tem aquela couraça externa de adamante lá de fora, e trabalha com venenos, né. O curioso é que o Cyber joga o veneno no Guido, né, e aí o Guido é envenenado, né, e fala assim, ó, se vocês não entregar a menina lá, não vou dar o antídoto pro Guido. Ha, ha, ha. E o Cyber sai, as Belas do Inferno saem, e aí o Guido surta. Porque eu falei assim, ó, acabei de ser envenenado, vou morrer. Vamos entregar essa menina é bandida até pouco tempo atrás. E aí o Alex fica, não, a gente não é mais assim, a gente quer agir como herói. Começa uma briga danada de ética com o Guido, né? E aí levam o Guido lá pro toxicologista, né? Pra fazer um antídoto, só que não tem essa... Será que tem uma garantia? Não tem. É, se o toxicologista fez a cura, o Guido fala assim, pô, você vai confiar, você vai me arriscar, a gente não sabe, tem uma porcentagem ainda de você dar errado, você vai confiar mesmo? Aí o Alex diz assim, ó, eu sou o líder, onde é que está o veneno. Aí ele pega o veneno e pau, toma o veneno. Aí eu disse, pronto, agora eu e você estamos envenenados com o mesmo veneno do Cyber. Vamos tomar um antídoto e vamos partir pra cima. Detalhe que o Cyber só deu uma picadinha no Guido. O Alex virou um tubo de ensaio inteiro, né, do veneno. Era pra fazer um efeito muito pior, né? E aí, enfim, no momento que era pra justamente devolver lá a menina, né? Como é o nome da menina mesmo, Cassiano? Megera, enfim. Eu nem sei se esse grupo existia antes, tá? Tá com cara de ter sido criado aqui, né? É, pois é, parece, né? Cara de paródia, né? Durante a entrega da menina, né, acaba o grupo não entregando, o Cyber fica lá, ah, então o Guido vai morrer envenenado. Aí o Guido, de repente, começa a passar mal, vai ser, nossa, deu errado a história do veneno. Mas aí não, ele descobre que o Guido tava fingindo, e aí começa uma briga de vilões e super-heróis com o Cyber no meio, né? E aí, enfim, derrota os vilões, prende os vilões, né? O Cyber, o Guido que tá uma porrada nele, né? Ou não? Não, não foi o Guido, foi o Mercúrio com o Madrox, que eles voltam em cima da hora. É, acaba descobrindo que a menina é a culpada mesmo da história do o Madrox tava apaixonado por ela, apaixonado entre aspas, né? De repente, cara, tem uma cena muito boa dessa. A menina domina a mente do Madrox, né? Sim. Aí, só que é engraçado, cara, ele domina a mente de duas das cópias, as outras cópias não estão hipnotizadas e seguram ela. Aí começa uma treta entre eles. Entre eles, exatamente. É que o Madrox até se decepciona, né? Porque ele tá ouvindo um depoimento dela e ela fala com a maior inocência que matou o cara mesmo. Porque ela não tinha muito controle sobre a canção dela. Então foi aquela coisa da morte culpada, mas ao mesmo tempo ela não tinha ideia da gravidade que vazia da música dela. E ela tinha uma perfil assim, mas eu vou deixar de cantar, de fazer minha música por conta de que eu posso machucar as pessoas. Enfim, o Madrox fica meio puto lá no meio do caminho. Enfim, deixa ela, abandona o caso, volta com o Mercúrio, e o Mercúrio é que ajuda que o Alex a derrotar o Cyber. Detalhe mais curioso de tudo aqui do final desse arco é que quando o Mercúrio sabe do que tudo que aconteceu, ele diz, pô, Alex, eu soube que você fez isso, ganha meu respeito como líder. Tomou o próprio veneno pra fazer com que o Guido confiasse de que o antídoto funcionava. E aí o Alex fala, então, o veneno eu joguei fora quando ele não tava olhando. E aí o Mercúrio fala, nossa, você ganhou duas vezes, vai minha confiança agora. A personalidade do Mercúrio é desse naipe, né? Desse pó. Enfim, muito divertido esse arco, tá? Eu acho que é um dos arcos que mais trabalha os personagens. Que deu pra... Isolando dois personagens, né? Esses dois que eu mais gosto do time, o Mercúrio e o Madrox, deu pra trabalhar muito bem, né? E aí, enfim, já vai me dar com outro arco, que aparece aqui uma pontinha, né? De um misterioso personagem que chega de Genosha num navio. Acho que era de um navio, né? E aí, isso já aponta pra outro arco aí, que daqui a pouco a gente fala. Peter David, ele conduz essa história da Rhapsody, né? Tudo parece que vai ser mais um daqueles casos que a mutante discriminada na cidade, mas no fim a moça tem culpa no cartório, né? Ainda que não premeditadamente, né? Foi o poder mutante dela que acabou o senhorzinho e ela fugindo. E também é um caso de uma mutante que a mutação dela veio depois, né? Ela ficou... Os poderes dela desenvolveram quando ela já era mais velha. Então também estava descontrolada nesse aspecto. Eu achei bem, bem interessante. Peter David, meio que alguém deve ter chegado e falado, você tem que escrever uma história com o Cyber. Então, ele pega o S do X-Factor pra brincar de anos 90, né? E é claro, com a temática dentro da equipe governamental. E aí, então, ele separa, né? Eu acho assim, quando você vai vendo aqui, você vê que o Madrox é o favorito dele, né? Madrox é o, eu acho que talvez o personagem favorito dele aqui das histórias, né? E aí ele vai trabalhando isso. E assim, o arco todo, e assim, nova, realmente, o Peter David, cara, ele faz essas viradas muito legais. É, ele vai te induzindo por um caminho, aí de repente, cara, fala, não, cara, realmente a pessoa era realmente ruim mesmo, ela matou mesmo, ela precisa, sabe? Ele faz toda uma condução pra você achar uma coisa, e quando você vai terminar... Mas não, ele realmente... não disse que ela era ruim, vai. Ela só era assassina, só que ela não tinha ideia do que... Ela não tinha discernimento muito pra saber a gravidade do que ela fez, né? É, então, era meio, né, enfim. Oh, mas é legal como a trama vai sendo construída, né? Ela era professora, aí de repente a comunidade, é umas coisas muito americanas, né? O conselho de classe lá, que são os pais, a comunidade vota pra que ela caia fora. É, e aí começa, né, esses pontos. É bem legal a forma como o Peter David trabalha. Aproveitando, vamos passar pro próximo arco aí, Felga. Já falou de libertação mutante, maus elementos, enfim, todas as equipes vilãs aí, falta uma aparecer, né? Então, esse arco, ele basicamente, assim, também trata uma coisa que tá muito atual, aliás, né? Tem muita coisa atual nessa fase do David. Parece que ele tá de volta nos anos 90. É, então, mas esse aqui é bem interessante. O arco é basicamente o seguinte. Aporta um barco lá no porto de Nova York. Esse barco tá cheio de mutantes que vêm de Genosha em busca de asilo político, né? Até um tempo atrás, como todo mundo sabe, Genosha tinha todo aquele regime ditatorial, de escravizava os mutantes, né? Transformava eles em mutóides e tal. Toda aquela questão que a gente viu bastante em programa de extermínio, né? Só que aí o que acontece? O barco, ele demora muito pra chegar em Nova York, e quando ele chega, em tese, tem uma mudança de regime, né? O Cameron Hodge cai e tal, tem toda aquela coisa que a gente vê lá em programa de extermínio. E aí os caras começam a discutir, então, o que que vão fazer? Não, então, porque é o seguinte, não é mais problema político, então seria um problema econômico, então vocês teriam que voltar. E aí, meu, aí começa toda essa situação. Nesse meio tempo, aparece um vilão, o Sauron, né? Ele tinha tido uma treta lá com a X-Force, né? Inclusive, acho que nessa edição deram o míssil como morto, e depois o míssil voltou, e aí começou aquele papo maluco de X-Eternos, né? Que até hoje eu não entendi direito, certo? Nem o míssil entendeu. Ninguém entendeu direito que parada é aquela, mas enfim. O Sauron volta, ainda fraco e tal, mas vê lá que tem uns mutantes e vai lá pra Irmandade. A Irmandade, nesse caso, tava sendo lida pelo Groucho, cara. E aí o X-Factor é chamado, então, pra lidar com essa questão desses expatriados, né? Não sei como é que eles fizeram aqui na Panini, né? Porque no original é X-Patriot. É, fica dupla, que é Patriots e Patriotas, mas quando você bota o X, é X-Patriot. É, o Patriot é de Pátria, né? O Patriot é de Pátria, né? E aí o X vira tanto mutante quanto sem pátria, vamos dizer assim, expatriado. Né? Aqui no encadernado da Panini é expatriado, EX e Patriados. Aí não é culpa do tradutor, não, porque não dava pra fazer muita coisa, não. Aí o trocadilho ia se perder. E aí, basicamente, é o X-Factor tentando ir lá pra resolver, né? E nesse meio tempo, eles entram em rota de colisão com a Irmandade Maligna. Antes, né? E aí aqui, cara, nessa edição eles começam até os expatriados com lá o Groucho. As pessoas falam, espera aí, por que que você tem o mal? Aí o Groucho faz toda uma explicação pra dizer que isso é uma ironia, né? Certo? É muito boa. Obviamente ele inventou isso, porque não faz bem sentido a explicação dele. Isso, né? Aí aparece o Pietro já querendo descontar todas as vezes que ele deu em cima da irmã dele, né? Não, Pietro, o pior que é verdade, cara. Todo mundo espancava o Groucho na animidade dos. E aí começa, né, a briga tal entre as duas equipes. E aí, então, o X-Factor obviamente vence. E aí começa uma discussão, o que vamos fazer com os expatriados, né? E aí, meu, começa lá uma confusão, aí todo mundo dá a sugestão seguinte, não, vamos passear com eles por Nova York. Os agentes de imigração doido, né? Imagina hoje com esse cara. Só que aí o Alex consegue colocar mais banca que a Valerie e os caras começam, então, a passear. E aí, então, ao longo da história, mostrando um pouco do relacionamento entre os expatriados com alguns membros do X-Factor. Então, por exemplo, o Guido vai lá dançar lá com a menina lá, o Pietro vai sair com uma outra pessoa, eles vão lá para um bar, inclusive vão encher a cara, as custas lá do outro, porque o Pietro engana. O Alex vai conversar com um dos que são mais radicais, né? Porque quando ele começa a falar que tem que é o casal, né? A Jenny Hansom e o Philip Morrow, ele ficou coisa, porque Morrow era o gene cientista-chefe lá da, do projeto dos Mutoides, né? Esses dois que vale lembrar que eles não apareceram do nada, tá? Eu acho que foi antes de Programa de Extermínio. Eles viraram, sim, como se fosse um Romeu e Julieta da história, né? Tipo, o filho do gene engenheiro, que era, na verdade, um magistrado, né? Como se fosse da turma dos magistrados, que mandava de noxa, se apaixonou por uma mutante que virou, que ia virar Mutoide, eu não sei se virou, e por aí virou, vai. Virou, por sinal, ela continua em Nova York usando a mesma roupa de Mutoide, mas tudo bem. Parabéns, desenhista, que não tem a mínima noção do que tá fazendo, né? Enfim. Bom, o desenhista desenha... Todo mundo desenha a Lupina como se fosse a Feral, então vou deixar... O cara tá com a mesma roupa de Mutoide. É a Mônica. Ela não tira a roupa vermelha dela, mas enfim, vai. Então, e aí basicamente eles têm todas essas relações, até que um dos Mutoides, né, acaba sendo alvo, né, de uma... lá de um ataque racista, né? E pelo que eu entendi aqui da história, ele morre. A Lupina tenta evitar, né? Mas ela não consegue. E aí, então, a proposta do Alex é, não, ele começa a falar aqui, ó, Genosha mudou, tal, tá diferente, vocês podem voltar, é outro papo, só que eles são resistentes. E aí ele fala, não, eu vou com vocês. É, vai todo o X-Factor pra lá. A Valerie fica, como assim, cara? Não é assim que a parada toca, não sei o quê, tal. Totalmente contra, né? Porque ela acha que você tem assuntos internos, você não é mais um cidadão de Genosha. Você tem que agir. Agora, curiosamente, quando é pra interferir lá no outro país, lá do Transabal, lá, que é o fim do farol, aí foi, mas não era do interesse do governo americano, eu não queria. É. Aliás, desde o começo essa edição, tem umas atravessadas muito grandes entre o Alex e a Val, né? Na verdade, desde o início dessa passagem do Peter David aqui, tem esse conflito entre o líder de campo, né, que é o Destrutor, e a Val, que é a chefe administrativa, né? Então, uhum, eles estão sempre, assim, nessa questão de decidir quem é que por quê, né? É, quem é que manda e tal, né? Nessa edição fica bastante claro, quando tá lá entra o Destrutor, fala pro Madrox sair da sala, que aí começa, ó, é o seguinte, quem manda aqui sou eu, certo? E não tem que ficar dando bronca nos meus comandados sem mim, não. Não tem essa, né? Começa mó quebra-pau. Então, aí basicamente, então a história termina, né, com a morte desse Mutoide, né? E aí com a proposta, né, do X-Factor ir com eles até Genosha pra mostrar que a situação mudou. Só que aí, né, o Peter David não consegue fazer essa conclusão, a gente vai falar depois, porque entra um crossover agora no meio, né? Interrompemos esse capítulo aí, porque vamos ter que fazer um crossover chefiado por Fabio Nicieza e Scott Lobdell, né? Coitado do Peter David. Mas antes de falar do crossover, vamos discutir um pouco aqui sobre essa edição aí. O Cassiano. Acho que o Felga resumiu bem ali a história, né? Essas tramas de refugiados, elas tendem a ser meio que universais, né? Mas é realmente assim, é o nosso dia a dia, o nosso noticiário. E é muito coisa que a gente brasileiro acaba vivendo, né? Porque lá naquela época não tinha tanto, mas hoje a gente tem a polêmica dos venezuelanos vindo pra cá, do pessoal ali de outros países que fazem fronteira vindo, dos próprios argentinos em função de crise econômica. Então parece que cada vez mais esse tema ele é do nosso dia a dia. E a maneira que o Peter David colocou aqui é sensacional. Né? E a crítica também, né? Quando eles decidem dar uma volta para os Estados Unidos, tem de bom, né? E acaba dando aquela tragédia, não deixa de ser uma crítica, né? Ao sonho americano, né? Parte do povo americano recebe quem é de fora. É, e um deles não viveu o tal do sonho, né? Vale ressaltar que, assim, o Alex, quando deixou Genosha naquela primeira edição, né, na 71, já mostra que tinha muita coisa por se fazer. Tanto que ele não queria sair de cara, né? Foi porque foi um pedido do professor. Acho que o professor... Foi o professor e quem mais? A Moia junto? Não me lembro agora. Scott, exatamente. O que foi impressionante, porque eles conseguiram conviver por duas partes assim, sair na porrada. E aí, de se imaginar que tinha, na verdade, muita coisa por se fazer. Não tinha nem governo estabelecido. Eu acho que quando os expatriados saíram, eu acho que nem tinha. Na verdade, quando eles vão voltar, ainda tá se formando ainda alguma coisa. Mas não tava nada muito claro. Então, se tá meio bagunçado, imagina, assim, a gente tá lendo quadrinhos, óbvio, não tem que se preocupar com isso. Mas imagina, tipo, será que tava todo mundo se alimentando? Será que tava realmente tendo igualdade? Porque os magistrados ainda continuavam sendo os caras das armas, né? Por mais que houvesse uma trégua, tivesse uma intenção de reestruturar a vida dos Mutoides lá, e por aí vai, não aconteceu da noite pro dia. E querendo ou não, ainda deveria ter muita... picha entre um lado e outro, né? Então há de se imaginar que... É, e eles vieram de navio, né? Então demorou, não sei quanto tempo levaram, porque supostamente Genosha fica onde? Na costa da África? Era algo assim, né? Não tinha um mapinha desse que era, mostrava isso? E aí deve ter demorado... Genosha fica na... Fica perto de Madagascar, ali no Oceano Índico, na África Oriental. Eles colocaram lá justamente pra poder ser uma metáfora ainda mais tapando a cara do apartheid. Imagina quanto tempo demorou de navio pra até chegar lá. Então, realmente, muita coisa poderia ter acontecido nesse meio desse caminho. Porque eles não usaram os atalhos do MCU que o Namor usou pra atacar o Wakanda. É, pois é. Bom, e aí temos essa interrupção, assim, nos últimos momentos aí, dessa história, porque certamente era a história que o Peter David queria trabalhar. Acaba num momento crítico, né? Uma morte do cara, do imigrante, né? Que tava tentando chegar nos Estados Unidos lá, do mutoide. Morreu porque era mutante, enfim. Porque, de repente, temos que vazar a canção do Carrasco. Ele não vai falar sobre a canção do Carrasco aqui, tá, gente? Porque é uma história à parte, né? Na verdade, todas as revistas mutantes tiveram pelo menos 3 capítulos cada. Um encadernado à parte. É um podcast à parte. Provavelmente, se você quiser escutar, o Paulo com o Léo, com todo mundo, deve ter gravado Mutação em Debate, não é isso, Paulo? Só sobre esse ar. Gravaram, mas eu estava em um lugar melhor na época e não pude participar. É a desculpa do Paulo para tentar me convencer a fazer esse podcast. Mas não agora, a gente não vai fazer sobre isso, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia, tá? O que a gente tem, de forma geral, assim, da participação do X-Factor aí? Tipo assim, eles vão interagir com as equipes do X-Men, né? Então tem um primeiro conflito direto da X-Force com o X-Factor, né? Já que tem aquela piadinha sempre, então agora vão bater de frente de vez, né? E aí, vale ressaltar, né? A Honey só tinha encontrado o Miss, agora vai encontrar todo o grupo. Curioso, porque tem algumas intrigas entre eles, né? Por exemplo, a Honey agora completamente focada no X-Factor. Ela antigamente tinha um interesse pelo Richter, né? Pra quem leu o programa de Extermínio sabe muito bem disso. Meio que não tá muito dando bola pro Richter quando volta, não. Quer dizer, tem um carinho inicial ali, mas ela, tipo assim, ó, eu vou ficar com o Alex. O Richter até fala assim, quem é esse Alex que eu já odeio agora? Eu acho até estranho, né? Porque o Richter não é mais esse Richter que inicialmente escreveram, né? O Richter se assumiu homossexual depois, né? Então meio que não encaixa aí, mas enfim, nem tudo na história é pra encaixar mesmo. Então tem esse confronto inicial. Vale ressaltar que o Cable era o suspeito de ter atingido o professor Xavier. Então fica aquela tensão, oh meu Deus, o que o Cable fez, né? Porque o Xavier tava no hospital, né? E parou tudo, né? Deixou até de lado os expatriados por conta disso. E, enfim, a história continua, a gente sabe que depois descobre quem é que tava por trás, que já havia um clone do Cable, o Ciclope foi capturado, acho que a Jean Grey também. E aí o Alex tem um grande momento dele pra se mostrar durante a canção do Carrasco, que ele é o irmão do Ciclope, porque ele é capaz de liderar também. E até a tempestade da... Tipo, se eu vou deixar o Alex liderar uma equipe, vai. E a grande equipe de liderança final, o Alex é que comanda, né? Coleta alguns X-Men lá, né? Faz a sua própria equipe, né? Deixa eu ver aqui quem é que era os caras lá. Ele seleciona o Psylocke, o Warren, o Bob, a Aurora, o Sanda da X-Force e chama Polaris pra fazer um time. Outros times surgem aí no meio do caminho, né? Pra fazer o ataque final lá na conclusão da saga, né? Só pra ter um pequeno link dessas histórias, são 3 histórias do X-Factor ligado à canção do Carrasco, mas pra fazer um link com a história que o Helga tava contando, né? É que o Alex deixa uma cópia do Madrox pra tomar conta dos expatriados, né? E aí, de repente, essa cópia perde contato telepático com o original. Aí vai contar pro Alex e o Alex fala assim, tá bom, cala a boca, não conta pra Val, não. Fica na sua, não conta pra Val, não. É só essa interrupção, a gente nem vai comentar, porque, enfim, não é um podcast sobre canção do Carrasco. Só pra mostrar mais ou menos o que aconteceu pra vocês terem noção do que teve nesse intermédio aí, até voltar a história que o Peter David tava contando. Mas também não volta diretamente, não, pra achar do expatriados, não, tá? Antes disso, tem uma consulta psiquiátrica, porque, enfim, uma equipe maluca dessa de arrancar os cabelos tem que ter uma consulta de um profissional aí. O Peter David traz aqui pro X-Factor, né, um personagem que foi bem importante na fase dele do Hulk, porque se lá no Hulk ele fez aquela revolução, aquela sacada do Hulk ter várias personalidades e depois fundiu essas personalidades no que a gente ficou conhecendo como Professor Hulk, isso se deve ao trabalho de um personagem chamado Leonardo, que é um psiquiatra famoso, né, nas histórias da Marvel. Ele também tem, eu não vou dizer infectado, mas ele também tem radiação gama, então ele também é forte, ele tem os cabelos verdes, só que ele não vira um monstro, né, ele mantém a aparência humana. E ele aparece em várias histórias, assim, prestando serviços de psiquiatra mesmo para personagens da Marvel. E aqui o governo entende que depois de tudo que aconteceu, caberia uma avaliação psiquiatra dos membros do X-Factor. Então, essa história aí, que é da número 87, ela é basicamente o professor Samson. Ele fica fora de tela, né? Fica fora de cena. Então a gente só vê o cenário e os personagens dialogando com alguém. A gente só vai saber que é o professor Samson ao final da história. Eu diria, Cassiano, que a gente está na visão dele, né? Exatamente. A gente olha pelos olhos dele. A gente está olhando para... Tem algumas situações ali que a gente vê o cenário mais amplo, né? Mas quando tem aquele olho no olho ali com os personagens, é realmente sobre os personagens, né? Então, começa com a Honey, e a Honey fala dos sonhos dela, fala das situações que ela tem desde a... Porque ela é a mais nova, né? Mas ela tem problemas de autoridade, desde a primeira figura de autoridade dela lá, que é o padre. Quem conhece ela da época dos Novos Mutantes lembra que ela tinha essa questão da religiosidade. Só que ela não quis falar da questão do Destrutor, né? Quando ele questiona ela sobre a questão do Destrutor, ela se fecha. Se fecha até certo ponto, né? Depois ela acaba meio que dando uma descarregada, como boa adolescente que é. Imagina, uma adolescente misturada com um lobo. Mas já fica claro que tem uma situação ali a ser resolvida. Aí temos depois a segunda entrevista, que é com o Mercúrio. E aqui foi uma das que eu achei mais interessantes, né? Porque, como eu disse, o Mercúrio, ele, ao mesmo tempo, cretino, arrogante, tem esse peso de ser o filho do Magneto. E tem essa coisa assim, tipo, tá, e daqui a pouco, que hora que vai virar a chave desse cara pra ele virar um vilão mesmo? Quer dizer, ele já era vilão atrás, deixou esse caminho, mas que hora que vai virar a chave pra ele voltar pra esse lado sombrio, digamos assim? Vira quando o Bendis bota a mão nele, Dinastia M. É, mal sabia o Peter David que isso ia acontecer logo ali na frente. Mas o que eu quero destacar nessa sessão aqui do Mercúrio é o seguinte: dá uma explicação pro Mercúrio, e aí o Mercúrio até explica, diz, como é que tu te sente quando tu tá numa fila de caixa eletrônico, tem uma pessoa na frente que não sabe usar. Aí o Samson responde, eu realmente me sinto incomodado. Ah, pois é, então tu imagina agora eu vivendo num mundo que o resto das pessoas todas são pessoas que não sabem usar caixa eletrônico. Eu penso mais rápido, isso aí é como eu descrevo a minha vida convivendo com Felga e Coveiro. Pois é. É a questão da ansiedade ali que o Coveiro tinha falado antes, né? Então, tipo, ele usa isso, justifica essa postura dele, essa postura impaciente, com a visão de mundo que ele tem, né? Ele justifica a irritação do Mercúrio com todo mundo, porque você é tão mal-humorado com todo mundo, com a vida. É que basicamente ele explica pro leitor com uma situação bem simples de como é que seria ser um Velocista. Ele vê tudo muito lento, tudo muito câmera lenta, tudo pra ele tá muito devagar. Então, exatamente. Por isso que ele é muito irritado, entendeu? Então, essa parte do Mercúrio, pra mim, foi a que eu achei mais interessante, que ele justificou esse lado do personagem. A questão da Lorna também mostrou ali uma questão de aparentemente de autoestima, né? Que ela tem uma visão distorcida de si mesma, né? E sempre coloca, desde o início lá, aquela piada sobre ela tá acima do peso e tal, mas na verdade é uma distorcida que ela tem de si mesma. Além de que ela fica intimidada, porque ela não aceita muito ser avaliada por uma mente de fora, né? Que seria o Samson como psiquiatra, porque, como o Felga bem lembrou, né? Ela já teve claro, né? Exato. Ela já foi na época que ela era dos carrascos, né? Do Senhor Sinistro. Ela era maligna. E ali era uma entidade, uma mutante que tomou conta... Felga, não era malícia, maligna. Foi traduzido como maligna. Isso, né? Maligna, é verdade. Não, é porque em inglês é malícia. Mas ela deveria confiar no Samson, os dois têm cabelo verde. Exatamente. Aí a entrevista mais, a consulta mais foi a do Guido, né? Porque o Guido foi o que realmente estava aberto a conversar. E aí o Guido contou da experiência dele da primeira mutação e se mostrou... o mais receptivo, o mais lúcido, né? Eu achei bem interessante. Porque o Guido tem aquele lado dele piadista, sempre desde o início, mas aqui ele mostrou ser uma pessoa que lida bem com a situação dele, né? Com a condição dele de mutante. O Madrox se mostrou uma pessoa que tem uma personalidade com um contraste com o poder dele, né? Que o poder dele é se multiplicar, mas ele, no íntimo dele, é uma pessoa que o maior medo dele é ficar sozinho. Então, por isso que ele precisa dessa questão de chamar a atenção. E o Destrutor, né? Tem aquela situação de irmão mais novo, então já tem aquela carga de fazer frente ao irmão, e aí o irmão dele é o líder perfeito, o mutante. E ele é um mutante maluco, sempre fica doido. Então ele também tem esse peso para carregar. Ainda nessa história aqui dessa consulta psiquiatra, a Lorna faz uma mudança uma mudança bem radical, né? Ela larga aquele uniforme padrão do X-Factor pra mostrar, botar uma roupa bem anos 90 ali, bem cavada e tal, pra mostrar uma postura de atitude, pra mostrar que ela meio que precisa autoafirmar, digamos assim. O Samson provoca o Pietro, tipo, vem cá, por que você é o único que não tem um uniforme comum? Porque sim, você não se sente parte da equipe? Aí você quer se destacar da equipe? Você não se acha igual à equipe? Se acha melhor? Provoca ele, né? Sim. O Mercúrio, não, não tem nada a ver. Eu não peguei porque ninguém me ofereceu um uniforme. Mas eu não sou sujeito a ficar pedindo coisa pros outros. Aí o contrário acontece com a Lorna, ela inverte, né? Tinha um uniforme padrão, comum, decide se destacar pra mostrar mais personalidade. E a última consulta que temos aqui nessa edição é com a Val, né? E aí mostra a impressão que a Val tem sobre cada um dos membros do X-Factor, né? Alguns ela acerta, outros não, né? Por exemplo, coloca o Gene como solitário, que ele não precisa de muita companhia, quando é justamente o contrário, ele tem medo de ficar sozinho. O Guido, que só pensa em se divertir e pensa em si mesmo. O Guido mostrou ter bom senso ali na consulta. A Lorna, como a mais madura e mais aberta, e se mostrou extremamente fechada. Por aí vai, né? E termina com a Valerie sofrendo um ataque misterioso. Ao mesmo tempo que a gente vê a imagem do psiquiatra, né, do Dr. Samson, a gente vê a Val sofrendo um ataque misterioso. Estranhíssimo, né? Um monte de tentáculo com boca, com não sei o quê, que ninguém entendeu porra nenhuma. Como acaba nesse cadernado sem a gente saber o que é, enfim, não é não cabe mais ao Peter David saber. A gente só sabe que quando a Val voltar, a Val volta muito estranha. Sim, é uma pequena curiosidade da publicação na Abril que tem naquele Império dos Gibis, que nessa época, como a defasagem estava muito grande ainda, eles queriam encurtar, então a maior parte das reuniões, para decidir quais revistas iam entrar, eram mais focadas em quais revistas são o mínimo necessário para não ficar confuso, independente da qualidade. Por isso que nessa época, se vocês for olhar, a Abril vivia tochando revistas especiais. Tinha Excalibur especial, X-Factor, metade do Ron Peter David saiu numa X-Factor especial, por exemplo. E essa revista foi uma que eles citaram diretamente, que foi pulada pela Abril, embora os próprios editores reconhecessem que ela era uma das melhores histórias desse run. Pulou? Eu li essa história. Mas só tem na Panini. Não foi pela Abril, não. Saiu pela Panini. Duas vezes. Pois eu tenho quase certeza que eu vi. Então eu li no estado. Li alguma revista americana. Eu tenho quase certeza que eu li isso antigamente. Não foi agora. Porque essa história é boa. O problema é que talvez você tenha arrumado ela justamente porque ela foi pulada aqui. É, mas eu me lembro que eu li essa história, cara. Só se eu comprei o original. Era essa a curiosidade. Duas coisas, né? O sonho, esse sonho de Arane não referências a filmes e desenhos, né? Esse dessa história é de uma animação chamada Ren and Stimpy, né? Que é um daqueles desenhos bem loucos, meio malucos, acho que passava na MTV, se eu não me engano. E eu acho que lá durante o arco do... que ela tava aguardando... lá durante o arco do Cyber, né? Que ela tava lá aguardando o resultado da Lorna. O outro sonho que teve, também uma referência, é aquele filme com o cara que fez lá o Austin Powers, acho que é Mike Myers, né? É Wayne's World, né? Mike Myers. Né? Que fez Wayne's World, né? Bem interessante essa referência. E aqui, pelo que eu vi, essa foi acho que uma das primeiras edições que o Joey Quesada desenhou, né? Ele entra no pra desenhar o X-Factor a partir dessa edição, né? Verdade, é o Quesada. Olha só. Quesada. Uhum. Tanto é que dá um ganho de qualidade. A Rani deixa de ser meio feral, vamos dizer assim. É o que eu tava incomodado. Não tinha como, cara. É desde a primeira aparição do X-Factor, ela tá aparecendo a Feral, meu. É incrível. Aí a Feral já é uma versão genérica ruim da Rani. Aí eles conseguiram transformar ela genérico no genérico. Eu até hoje não entendo esse editorial lá da época, porque era tão mais fácil deixar a Rani no título dos Novos Mutantes que fazer... Mas tem que lembrar de Royal. Lá ele queria a queridinha dele que ia ganhar dinheiro e dizer que era uma criação dele. Ó, vale essa... Vocês falaram tanto em Feral que aí na canção do Carrasco, outro ponto assim que daquela confusão da briga da X-Force com o X-Factor, é que o pessoal fala assim: meu Deus, a Feral vai matar a Rani! Que a Feral pula com tudo pra pegar a Rani assim, que ela... A Rani dá uma picotada na Feral. Dá umas porradas pra cá, a Feral sai correndo miando. E ela fala assim: não, deixa pra lá. Que ele não esperava, que a Rani era toda boazinha, né? Ela virou, depois que ela virou Mutoide, virou um monstro, né? Mas enfim, falando aí de novo em Genosha, Mutoide e por aí vai... Vamos passar direto pro último arco aqui, pelo menos das revistas com Peter David. Tem os anuais ainda também, mas volta Expatriados, volta Felga também, pra resumir aí. É quase que um corte mesmo, né? Sai a canção do Carrasco, eles voltam. Os Expatriados estão causando lá uma confusão num hospital. O prefeito de Nova York, né, pelo que eu entendi, contrata um mutante que depois vai ser um personagem recorrente nas histórias do X-Factor, né? Que é o Randall. Eu odiava esse personagem, mas enfim. Cara, é criação do Peter David, o Randall, não? Deve ser. Eu acredito que seja. Mas tá um personagem que não fui com a cara desde o começo, que é aqueles cara meio brucutu dos anos 90. Então, o corpo dele era uma arma. É uma paródia, né? Como sempre, né? É uma paródia e tal. E aí ele é chamado lá pra resolver a questão, só que também aparece o X-Factor. Tem lá um pouco de quebra-pau entre as duas equipes, um pouco de quebra-pau com os Expatriados, só que aí, meu, o Destrutor resolve isso da maneira mais eficiente possível. Ele pega, assina um cheque e dá pro Randall e fala pra ele ir embora, cara. Não, e o Randall falava assim, eu aceitava pelo metade do valor. Exatamente, cara. Aí, enfim, aí o pessoal começa a criticar, né? Não, mas, pô, é assim que você resolve coisa? Tá, é assim que eu resolvo, acabou. Não tá resolvido? Então agora vamos pra Genos, né? É, só pra confirmar, foi criado pelo Peter David e pelo Quezada. Ah, e tá. É realmente um personagem de bosta, mas como o Felga falou, a única coisa... Eu não sei nem quem foi que criou isso nele, porque ele era tão estereótipo do brucutu dos anos 80, e depois alguém conseguiu mostrar que ele era uma paródia, porque era um adolescente daqueles bem que usa Discord. Lord Mac, cara. Hã? Foi na fase Howard Mac que na verdade ele era um adolescente. Não, sabe o que é pior? É que isso é uma ideia requentada. Porque essa era pra ser a origem do Gambit ou Sinistro. Não. Não, é sério. O Claremont queria que o Gambit fosse, tipo, era os dois era pra ser o conto de uma mesma criança que tinha poderes mutantes. O Senhor Sinistro era pra ser, tipo, o vilão criado por uma criança. Por isso até o nome Senhor Sinistro, todo espalhafatoso. E o Gambit era pra ser aquele cara mega sedutor, galanzão. Misterioso, sem passado, porque era pra ser o cara se imaginando o Garistu do garoto. Não, eu sonho em ser o Gambit, é uma coisa assim. Não, só pelo amor de Deus. Como os personagens fizeram sucesso e o Claremont saiu, aí não levaram esse plot pra frente. Aí alguém reusou isso aí no random. Alguém deu um remédio pro Claremont quando ele falou essa primeira vez, ele mudou. Vai. Alguém sumiu com o Claremont, né? Falou, não. Enfim, então... Eles começam, né, o retorno pra Genosha, né? E aí tem um lance, né? A Honey tem lá a apaixonite, né? Vamos pôr entre aspas pelo Destrutor, mas também começa a dar em cima do Madrox, né? Que seria a pessoa com a idade mais parecida dela ali na equipe. É belisca a bunda dele, não foi um negócio desse que ficou todo cismado? Porque foi mais ou menos isso, cara. Bom, em paralelo, o Peter D. também descreve outra história, focada no Mercúrio. O Mercúrio tá tentando se reconciliar com a Crystalis, né? Então ele pede um tempo lá pra Valerie Cooper, né? Ela tá com umas intenções meio malignas, vamos dizer assim. Autoriza, né, essa folga, né, pro Mercúrio, pra ele poder começar a tentar se reconciliar, né? Não só isso, ela empresta uma cabana que era do governo, de alguma maneira, ou esconderijo, qualquer coisa desse tipo, pra ele. Exatamente. E aí tá cheio de espionando, né, o Pietro, né, pra ver como é que vai ser esse relacionamento. No primeiro momento a coisa começa a dar certo, tal... Eles começam a se reconciliar, mas aí já na segunda parte dessa história, a coisa vai pro vinagre, né? Porque aí mostra um cara lá, na hora que o Pietro tá lá fazendo umas compras numa padaria lá, ele mostra lá fotos que não tinha nada, sabe? Não tinha nenhuma coisa explícita nem nada. Mas é o suficiente pra abalar a confiança, né, do casal. E aí a coisa vai por água abaixo, né? Sei não, você viu quem tava na foto? Era o quem? O Magno, né? Não, era o Cavaleiro Negro. Era o Cavaleiro Negro. Era da época lá do... Se não me engano, nessa época eles estavam se pegando, sim. Era da época do Jaquetinha, dos Vingadores Jaquetinha. Não foi à toa também, não. Não sei se já tinha pego, vai. Não sei se já tinha pego pra valer. Mas que ele dava em cima dela, dava. Não tinha nada muito explícito, eu tô dizendo. Não, mas não, ele já causou. Eu não sei. Eu me lembro que ficou no vai e volta, assim, no ri-ri-ri, antes de ir pro finalmente. Mas no começo, realmente, não tinha. Agora, cronologicamente, eu não sei se eles já tinham se pego mesmo, não. Essa história... história do que o Felga tá falando aí, da folga, ela saiu aqui, eu me lembro que eu li na revista do Capitão América, que é justamente no tipo um prólogo desse encontro com os X-Men. E em paralelo, né, tá lá então o X-Factor em Genosha e tal, aí começa a perambular lá junto com o governo, aí também eles encontram de novo, né, a Moira, e aí começa, né, a ver se o lance do que tá acontecendo com a Honey, com esse negócio dela, dessa, vamos assim, dessa ligação, né? E aí então cai a bomba, né? Que na verdade ela tinha sido alterada e ela passaria a ter uma relação de mestre escravo, né? Um lance meio sadomasoquista, eu diria, aqui com, vamos dizer assim, com alguém que ela seria, que ela possuiria algum laço. E esse laço, eu não entendi da história, mas... Aí não, que... mas peraí, tem que contextualizar. Era o seguinte, o Alex, ele na época, durante o programa de Gemini, ele descobriu que ele tava lá. De alguma maneira que ele voltou do portal lá, ele voltou sem os poderes ativados, ou claramente ativados, e confundiram ele com o humano, e ele virou um magistrado de Genosha. Ele tava como se fosse humano. Verdade. E aí o que acontece? Aparentemente, nessa ideia aí, né? Todo mutoide tinha como se fosse um magistrado pra ele ser obediente. E no caso da Honey foi o Alex, entendeu? Entendi. Agora sim, agora então. Então aí haveria essa relação, né? Entre senhor e escravo, né? No caso, ele era o magistrado e então. E aí a coisa começou, então, aí que a coisa então começou a desmoronar, porque aí parece que haveria mais mentiras, certo? A Honey foge, certo? E aí o X-Factor vai atrás e começa, né? O próprio Destrutor começa a exigir que seja contada a verdade, né? E aí, quando então eles revelam, né, que eles estão mantendo diversos mutoides que estão com uma doença misteriosa, certo? Até então não se sabia qual era essa doença, mantidos em cativeiro, e todo esse trabalho sendo coordenado pela Moira, certo? Para poder descobrir qual era o problema e qual seria uma cura, né, para eles. Não, né? Eu acho, Felga, que a Moira foi chamada naquele momento. Ela não, a princípio, ninguém tava sabendo direito que porra era essa. E tinha não, esse... não tava cuidando? Não, então ela aparece acho, no primeiro arco como uma das convidadas lá. Ela não era inicialmente... Ela foi chamada pra isso, entendeu? Não, ela já estava lá no começo, mas ela, não, ela foi chamada. Tanto que ela, quando descobre a merda mesmo, aí ela fala assim, opa, preciso contactar outra pessoa, preciso falar com alguém que é o Xavier. O Xavier. Então ela não tava desde o começo, vamos dizer. Ela tava desde o começo na revista. Ela já estava lá quando a revista começa. Ela foi chamada. Um dos mutoides consegue escapar e aí começa, né, uma caçada, né, e o X-Factor entra pra poder ajudar, né, tentar resgatar, porque também o próprio governo solta, né, dá a ordem, né, pros antigos magistrados, né, caçarem e eliminarem o mutante, né, a todo custo. E aí o X-Factor foi no sentido de resgatar. Em paralelo, né, a gente tava falando agora da história do Pietro, o Pietro até entra em contato com a Valéria. Mas a Val fala, não, o Genosha tá muito bem, tudo certo, fica aí de boa, você precisa de uma folga e tal. E aquela cara, né, maligna dela lá, né, acho que fruto aí do que aconteceu na edição da sessão psiquiátrica, né. O Badrox surge por trás e fala assim, Pietro, nós estamos precisando de... Aí a Val pega ele e só falta dar um soco, dá um soco dele que vira dois, né. Cala a boca, Pietro tá precisando desse descanso. Ela, tá bom, tchau, Pietro. Não, mas sabe o que é mais engraçado? Ela começa a bater ele várias vezes, começa a falar, seu mutante, não sei o que, entra lá. E quando ela sai assim, aí tem cinco Madrox, e aí o Madrox fala, isso é coisa de cafeína, rapaz? Tá acontecendo. O que tá acontecendo que ela tá pirada, né? Bom, o X-Factor, então, entra em rota de colisão com os magistrados pra poder salvar aquele mutante. E aí, no final, tá à beira da morte, né? Ele tem uma parada respiratória. E aí, tipo, tá todos eles estão com roupas, né? Especiais pra evitar, né, contato, contaminação, enfim. E só que aí, quem encontra o Madrox, então, tira, né, uma parte, né, da roupa, né, no caso a luva, pra poder usar os seus poderes, que era pra duplicar. A duplicata faz, né, a respiração boca a boca, salva, né, o mutoide, né? Só que aí volta, o Madrox reabsorve e tal, e, tipo, ninguém sabe o que ele fez realmente isso. Tanto é que no final da história ele fica com medo de tirar aquela roupa, né? Porque ele não sabe o que ele tem. Aí mais pra frente, né? Isso aí é trabalhado, né? Na verdade, tem um detalhezinho que foi coincidência, mas foi interessante. Ele não mostra ele absorvendo a... A gente só ouve um pop. Ah, e não isso mostra aí. Isso é um gancho pra depois, pra justificar muita coisa. Ah, sim, é verdade, é verdade. Não mostra ele absorvendo. Mas, enfim... É isso mesmo, Fel. E só uma coisa que eu tenho que destacar aí pra você, né? O Peter David só escreve metade dessas histórias, né? Quando começa mesmo o lance do vírus legado aí, é revelado, já não é mais ele. Scott Lobdell, nas duas últimas edições desse arco, porque o Peter David saiu, como a gente já explicou, porque logo depois já estavam encomendando aí a próximo crossover mutante, que seria... Atrações Fatais. Tanto é que isso aí saiu quase tudo na Atração Fatal 1, a Panini, a versão anterior, aquelas lançaram esse ano. Sim, pois é, então assim, eu acho esse arco assim muito bom, tá? Porque é a grande descoberta da Honey, eu acho que o Peter David queria, antes de coisa relacionada a vírus legado, porque isso aí foi empurrado pela Gwen, era do Peter David, não era isso que ele queria trabalhar. Ele provavelmente queria trabalhar essa questão ainda de imigração, talvez de alguma política interna meio complicada do governo, talvez ver se o governo de Genosha estava realmente sendo um governo de fato a favor pró-mutante, por aí vai. E aí a história meio que tomou outro rumo, porque a princípio estava focado nessas coisas, nas coisas por detrás do governo de Genosha, e aí acaba virando mais um plot pro vírus. Que vale ressaltar, né? A gente tá falando aqui. Esse vírus, essa contaminação, isso tudo é o futuro vírus legado, né? E aí é uma coisa que o Lobdell, junto com o Fabio Nicieza, enfim, já estavam arrumando isso pra fazer, né? E por que que eu falei que a cópia do Madrox não é reabsorvida em cena, não mostra, né? Porque a princípio o Madrox morre do vírus legado, só que não, né? Por um bom tempo a gente acha que ele morreu, porque foi uma das vítimas lá, assim como é o Pyro, assim como é vários outros mutantes que a gente conhece daquela época, que era uma saga muito chocante, né, pra gente. Eu acho que De coisas que a gente poderia voltar dos anos 90 pra falar, pra mim acho que é mais interessante de voltar atrás e reler aos poucos. Seria. Só que é muito, né? É um subtrama que fica se esticando por muito e muito tempo. Não é um arco só, não é uma revista só. É uma subtrama que passa anos e anos, né? Trabalhando com isso. Mas aqui tá o pontapé inicial aí disso aí, né? O Nicieza, a ideia do Nicieza é que ele queria falar sobre AIDS. Ele já queria fazer isso no Nomad, acho que no Nomad ele conseguiu, mas nos X-Men o editorial era mais conservador e não deixava. E o Nicieza era muito puto com isso. E o Lobdell e o Haras queriam um inimigo que os X-Men não pudessem socar. Aí o Nicieza veio com a ideia do vírus legado, que era basicamente o vírus da AIDS, em tudo menos no nome, a trabalhar com isso. E inclusive até foi ele um dos que melhor trabalhou. Ele tinha um amigo que era biólogo, era geneticista. Aí toda essa parte mais científica, pra não ser um lero-lero qualquer, ele pedia ajuda pro cara e o cara ia tipo, revisando o texto dele, pra deixar um pouco mais... mais verossímil. Aí você... a metáfora foi muito bem feita e tudo mais no começo, mas é aquela coisa. Você... algo que não podiam socar, a gente tá falando também de uma coisa que era uma metáfora do mundo real, ao mesmo tempo que eles não sabiam como deixar isso perene ou fazer isso de uma forma natural, como foi os avanços do tratamento da AIDS na vida real. E acabou que ficou uma coisa tipo a corrida pra cura mágica, o vírus legado, que levou a trocentos e trocentos plot. Aí foram colocando mais maluquice e no final das contas acabou que quando o Morrison tava chegando, eles precisavam fechar os plots dos anos 90 a toque de caixa e inventar mágica. Não... Vale ressaltar, pessoal, assim, mas não é do mesmo jeito que ocorre a contaminação AIDS como acontece com o vírus legado, tá? O vírus legado aí. É uma metáfora, tá? As proporções ali, o vírus legado, a contaminação acontecia só de pessoas chegar perto. Só pra vocês estarem cientes que não é do mesmo jeito, tá? E outra coisa também é que, na prática também, as pessoas não nem sabiam como é que se pegava ou se não pegava. Porque no começo o pessoal achava que era respiração boca a boca e por aí vai. Mas depois, quando começam a aparecer mais personagens, esses personagens têm que interagir fisicamente com os outros, aí passa a não ser mais assim. Como, por exemplo, a Moira, ela fica quase uns 5 anos com o vírus legado e convivendo com o pessoal do Excalibur normalmente, sem ninguém estar se preocupado. Então, assim, era uma coisa que eles não sabiam como trabalhar depois. Não souberam como trabalhar direito e assim, essa ideia inicial do pânico, de não saber o que era, os geneticistas todos correndo, a Moira, o Xavier, não só nessa, na X-Factor, mas nas outras revistas, eles estavam correndo desesperados, porque eles não sabiam o que era aquilo, só sabiam que tinha gente morrendo. E o bagulho foi, era, nesse início, era tão assim, a ponto que o Sinistro levanta a bandeira branca pro Ciclope, só pra avisar pro Ciclope tudo que ele sabia do vírus legado e dizer, por favor, se proteja. Camisinha, Ciclope. Tu acabou falando basicamente o que eu ia falar, que a impressão que eu tenho é que realmente chegou o editorial e cortou o que o Peter David queria escrever pra meter essa questão da atração fatal, vírus legado. Tanto é que ali tem lá uma das cientistas, a Sasha Rian, cientista lá de Genosha, ela entra numa sala fechada, num laboratório, e ela conversa com uma figura misteriosa, uma figura que tá lá no meio da névoa, que essa figura lá de Genosha, né, estaria interessada em acabar com os mutantes. E eu não sei se isso aqui foi desenvolvido depois. Não foi, né? Dava a entender que ia ser uma volta do Cameron Rod. Exatamente, um novo gene engenheiro, alguma coisa assim. De fato, começa de um jeito e termina de outro. Dá pra perceber claramente. Tanto que, tipo assim, desenvolve esse negócio da Honey aí, né, de a Honey perceber que tá manipulada, isso foi uma coisa que o Peter David colocou, e aí o Lóbido termina do jeito mais escroto possível. Supostamente a Moira ia ajudar ela, aí no final do run a Moira se vira pra Honey e diz assim, ó, tem uma coisa mais importante pra fazer, vou ter que falar pro Xavier sobre esse vírus aqui estranho. E a Honey fala, pô, mas você vai me deixar pra trás, de novo, todo mundo me deixa pra trás, fica puta lá, tem um ataque de raiva, mais que justificado, e fica por isso mesmo, né? Mas é o Lóbido escrevendo, né? Muito simpático ele, conheci pessoalmente, mas não, nem por isso, por ser simpático, eu vou dizer que o cara era um gênio como roteirista, muito pelo contrário. Na verdade, ele era o tapa-buraco, né? Porque ele assume, né? Porque o David largou, né? Por razões. Sim, e aí ele, enfim, foi pra outro caminho. Pior que do jeito que a gente tá falando, agora eu tô imaginando que o que aconteceu nisso aí foi essa reunião da atração fatal, o Peter David já tava muito puto. Ele falou, vocês querem fazer uma Omega Saga? Ah, vocês querem o Magneto? Por que faz logo o Magneto arrancar os ossos do Wolverine nessa merda? Todo mundo demitindo, tchau pra todo mundo, saiu mandando o dedo, saiu, fechou a porta, batendo, achando que tinha feito assim, que isso era tipo um xingamento pros caras. Aí o Bob Harris, gostei da ideia. Façam isso. Mas você sabe que foi mais ou menos esse tom, né? Que ele falou pra arrancar os ossos em tom de ironia, né? Achando que ninguém ia fazer. Arrancar os ossos não, arrancar o metal. Isso aí, a morte do Superman, é aquelas ironias que a pessoa que levaram a sério demais. Só duas coisas, pessoal. A gente tá mais que estourado aqui de tempo, mas a gente tem dois anuais aqui relacionados a essa equipe, tá? Um deles é o anual 7, né? Do X-Factor, mas a principal história não é do Peter David, é o Fábio Nicieza que faz, e ele é um dos capítulos de uma história que o Fabrício estava criando com o Mojo. O Mojo, a origem da Espiral, que era inclusive uma ex-membro da Força Federal, da Val Cooper, né? Isso é um principal mote da história pra... Por que que X-Factor vai atrás dessa Espiral? Então, assim, não é do Peter David, tá? Mas é a equipe inteira tentando lidar com a Espiral. No meio da história, a Espiral tá atrás do cara que era o, tipo, o criador, né? De que ele chama de Toy Master, né? Aqui do Mojo, que teria a ver com a origem da Espiral, né? Que a Espiral seria originalmente uma amante do Longshot, né? E foi transformada naquilo, né? Foi transformada naquela entidade lá que é capaz de se teleportar, abrir portais interdimensionais e por aí vai, né? Eu acho que é a primeira vez que se fala sobre a origem da Espiral aqui, tá? E o Peter David, ele só escreve algumas historinhas bem curtas no final. Uma delas é com a Val, né? Que ela acaba sendo trollada pelo Madrox, pela Honey, né? Que faz com que ela tenha que preencher uma burocracia de papéis que só a peste, né? E a outra é uma história do Guido com um garotinho. É bem divertida a história, porque o menino chama-se, por sinal, Cal, né? De Calvin, né? Cal e Guido. E aí o Guido vai ajudar ele, porque o Guido sofria bullying quando era pequeno, né? Tem a história lá do psiquiatra que revela exatamente isso, como é que era o passado do Guido. E aí o Guido vai lá, dar um chega nos meninos que estavam fazendo bullying no outro, dá um susto. E aí esse mesmo menino que é ajudado depois começa a ameaçar outras crianças, dizendo, ó, se você não fizer o que eu quero aí, vem o Guido bater em vocês, viu? E aí o Guido vê isso, fica puto com o menino e por aí vai. Só essas historinhas do final que são do Peter David, tá? Mas essa edição 7 também tem muita arte do Bill Sienkiewicz com a equipe, tá? Achei bem interessante. E a edição 8, aí sim, é que tem a história da equipe é um anual também, né? Anual número 8. E que reúne todos os vilões fracassados do X-Factor, que o X-Factor não tinha a mínima ideia de quem era, né? Primeiro era um desafeto aí do Guido, que foi da escola do Guido, que já tinha um histórico também com o tal do Random. Enfim, o cara ficou tão amargurado contra o mutante que virou um feiticeiro maligno de magia negra pra matar, eliminar todos os mutantes e aí por aí vai. Principalmente o Guido, né? Porque tinha uma raiva do Guido e queria eliminar o Guido, o X-Factor, por aí vai. Chegou ao ponto de convocar um demônio, Eu acho ela bem porra louca, tá? O demônio faz assim, ó, você vai ter a sua chance contra o X-Factor, mas vai ter que juntar outras almas do inferno que tem tanta raiva contra ele. E aí junta outros desafetos do X-Factor, que são um grupo. Um deles é aquele professor que o Carson tava falando que só deu azar. O professor, como é o nome dele? Vic Schalker, né? O outro é o tal de Carnívoro, que também só aparece brevemente e morre. E um outro que eu nem lembro de onde veio, que é o tal do fã número um. Só que vale ressaltar, o fã número um tem um trocadilho do Peter David aí. Porque o fã pode ser fã de fã ou fã de F-A-N de ventilador. Por isso que a irmã dele tem um ventilador. Esse fã número um, ele é da família Schalker também. Ele também quer se vingar dos mutantes. E o Carnívoro também? Também. Também. Todos são parentes do Vic Schalker, que aí, assim, o Vic Schalker fracassa. Aí, então, surge o sucessor, que é um dos parentes, tá, e morre também. Aí até que chega nesse fã número um aí, cara. Genial. Não, é ridículo. Morre o Vic Schalker, aí depois aparece o Rick Schalker, que é o fã número um dos ventiladores, que aí ele esquece que tem um ventilador e coloca a mão na cara. E morre. Aí depois aparece o Carnívoro, que se sente culpado pela morte dos outros, e também morre. E aí nessa edição, aí o feiticeiro acaba trazendo eles pra se vingar. É porra louquice essa história, porque nenhum X-Factor sabe por que tá apanhando. No meio do caminho, o Guido se liga que o cara era o antigo amigo dele da escola, fica assim, pô, eu não queria bater em você naquele dia, porque o coincidido de quando o Guido tava despertando os poderes dele, né, aí reconta a história aqui, atingiu sem querer esse menino, né. O menino só tinha amargou na vida e se fudeu mais uma vez, né. Enfim, anual do Peter David totalmente piadeca aqui. Não tem outra coisa, né? Porque inclusive esse demônio é a maior zoeira. Por sinal, você tava falando aquela história do GC, né? O demônio fala, ah, quem você acha que criou esse nome? Quem você acha que criou o politicamente correto? O demônio solta uma dessa. Então, assim, são anuais bem malucas mesmo, assim, não tem no que o que dizer. E a história de backup delas, uma é meio que recapitulando, mas aí já não é o Peter David, né? Recapitulando toda a origem de cada mutante, né, do time. E aí acho que tem uma outra história depois com o Guido também, mas aí também não é do Peter David, tá? Só pra vocês saberem, assim, eu acho que só uma dessas anuais saiu, que foi... Eu não me lembro da segunda ter saído. A 8 não saiu no Brasil, na abril. É. E a 7 saiu... Picotada. A história principal saiu picotada numa X-Men Extra. Isso. E as backups saiu uma no Homem-Aranha e uma no Wolverine. É, a do Homem-Aranha e a do Calvin. Era muito Peter David querendo escrever o Calvin com medo do processo. É, anual que é lá do colega de classe lá, do revoltado do Guido, né? É, começa num total clima Batman, né? Você tem lá esse é o mais escancarado, né? Da diferença de Batman que o Peter David colocou ao longo do mas você viu, né? Que depois o demônio explicou, né? Você acha quem? Sua mãe era uma prostituta e seu pai era o cafetão dela. É, olha que alguns autores acho que tentaram fazer isso também com os pais do Bruce Wayne, cara. Pelo amor de Deus. Tentaram dar uma vilanizada também. O Grant Morrison fez que o Thomas Wayne era um surubeiro, né, mano? Ai. Enfim, as referências, né, bem bacana. Acho que o humor da história é o grande lance dessa história. É que ela é totalmente tresloucada, né? E o mais engraçado é o seguinte, né? Dessa vez o pessoal, quando aparece os vilões, né? Aí eles falam, não, será que eles estão confundindo a gente com o X-Force agora? Porque esses caras nunca foram nossos vilões. E aí o Guido repete, precisamos de bonequinhos. Não lembro deles. Eu não lembro, será que eles estão confundindo a gente com o X-Force? Muito boa, cara, muito boa. Referência óbvia, né? A Batman, né? E aí ele colocou o Random como causador da morte dos pais do menino, né? Eu não sei, hoje eu vejo esse Random fosse tipo uma versão do Lobo, né? Mesma pegada, mesmo aquela pegada de motoqueiro, aquela mesma postura, assim, sabe? Personalidade. Tipo, uma versão do Lobo que o Peter David colocou nas histórias, pra fazer de um jeito mais escrachado. E finalmente deu um sentido, né, pra saga dos Chalka, que começou com uma piada e terminou com uma piada boa. Horrível, grotesco, achei. Mas bom, gente, a gente nem tem mais tempo pra nada aqui, tá? O que eu tenho pra dizer é o seguinte, a fase do Peter David acaba aqui, a gente já explicou os motivos da saída prematura dele, mas ele teve a oportunidade de voltar aos personagens que ele gostava, né? Primeiro na minissérie do Madrox e depois como o X-Factor, aí acho que é o volume 2, viu? Eu acho que sim. Mais recente, talvez a maioria de vocês conheça o que tem a X-Factor Investigações. Um run muito maior, com um humor diferente, né? Histórias mais pensadas, com personagens que ele realmente gostaria de trabalhar e que talvez sim mereça uma sequência de podcast, já que são muitos volumes, né? Não dá pra fazer um podcast só. E que vale a pena, tá? Fica aqui então nosso pequeno tributo a essa lenda que nos deixou. Acho que é importante que foi uma revista que marcou gerações. Acho que todo mundo leu X-Factor. Hulk talvez nem todo mundo tenha lido, mas X-Factor, enfim, X-Men sempre foi muito mais popular e com certeza vocês vão lembrar. Então agradeço aí ao Cassiano por ter participado, Paulo e Felga que já são da equipe. E aí a gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo Nominata 66. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.